Ela tá com a voz do Voldemort? Não, Bré, deve estar confundido com o Curirim se não tiver o nariz. Para, amor. Filho da puta. Tudão. Vou dar um tudão na sua cara. Tá, vocês estavam aqui. Só um momento. Ok? É. Que era o quarto, teoricamente, do dono da casa. E... achei o cofre. Onde vocês acharam o cofre dele, que tinha... dinheiros. Dinheiros. Patina. E aí fuçaram na escrivaninha e encontraram... dinheiros. A escritura da casa com a planta da casa. Que é o que a Tamiris está procurando agora no nosso celular. Executando as passagens secretas. E todas as autorizações do prefeito. Que foi? Não tô achando. Você perdeu? Talvez. O celular. É porque eu acho que eu sei que ele deve ter apagado. Eu acho que ela deixou só no WhatsApp. Eu acho que eu sei querer você apagar. Ah, não, você tá no WhatsApp. Achei. Achou? Achei. Você mandou pelo WhatsApp. É, eu pus no WhatsApp, no WhatsApp pro grupo todo. Bom, certo. Recapitulando então, vocês tinham invadido a casa, né? O que vocês tinham feito antes? Tá gravando o trem? Já. Botou no modo airplane? Sim. Não. Não botei no modo airplane. É, faça isso, né? Eu não fiz isso antes, você já tá nenhuma. Modo airplane. O que? Cadê a laranjinha? Isso. Olha, tirei. Ó, tá aqui as canetas pra vocês usarem. Com suas pastinhas novas. A laranja é minha. Não tem caneta pra todos, então vocês vão dividir. Então vocês vão comprar as suas. Esse jeito falado, eu tenho na minha mochila. Eu roubei da faculdade. Bom. Eu não roubei, eu pedi eles dela. Sessão passada. Quatro semanas atrás, né, um mês atrás, começou com vocês na mão da estátua de Valkyria, fazendo aquele show-off todo, né? Causando pânico nas ruas de Valkyria novamente. Não, que isso. O pessoal ficou feliz lá. Mano, nós somos os enviados de Valkyria. Mas foi embora, porque a gente só tá causando caos na cidade. Bom, desceram de lá, foram descansar e comer peixe. O Grel foi até a Vila Élfica, certo? Ah, não, foi até a Vila Élfica não, já tinha ido. Eu tô indo toda hora. Na taverna que você pediu pra tocar Vale Mantle. Ah, sim. Né? Depois, vocês passaram praticamente o dia na taverna, que vieram à tarde. Aí foram pra casa mal assombrada. Antes de entrar na casa, tinha uma macumba, né? A Lisbeth pegou uma das velas da macumba. A Toff, o Griel e a Lisbeth usaram suas habilidades para perceber o que tinha ali dentro da casa, a extensão da casa, tudo. Sentiram as criaturas, sobretudo mortos-vivos. E a Toff não conseguiu sentir um andar subterrâneo ali embaixo. Tá falhando isso aí. Vai voltar. Agora tá ali. Vocês entraram na casa, primeiro andar. Os móveis atacaram vocês. Aí vocês subiram pro segundo andar. Foram abrindo as portas ali, procurando buscar o aposento do dono da casa, que teoricamente é onde estaria o tal do diário dele, que é o que vocês querem, né? E vocês chegaram até aqui. Daqui vieram zumbis. Daqui, se eu não me engano, não, daqui do fundo parece, vieram fantasmas. Aqui tinha uma aparição. Vocês enfrentaram as criaturas, derrotaram elas, revistaram o quarto do dono da casa e encontraram o tesouro dele, ou parte do tesouro, e a planta da casa, a escritura da casa. Que isso vai adiantar bastante pra vocês, porque agora vocês têm um mapa da casa, certo? Isso. Quem tá com o mapa da casa? Eu tô escrito, onde você tá aí? Meu diário está aqui. Não, não tá escrito que meu diário está aqui. Mano, quem não guarda o diário no cofre? Mas a Ciele fez uma análise da planta da casa, se lembram? Sim. E olhou um local que ela achou estranho, que tinha uma anotação estranha, e deduziu que era o quê? Uma passagem secreta. Que era o quê? Uma passagem secreta, não é? Uma passagem secreta, exato. Então, foda-se, é pelado aqui. Não, Jim, não é pra ficar só no mapa. Eu só mexi no mapa, ele foi sozinho. Não, só no mapa de Everson. Mas ele que foi. Só no mapa. É verdade, ó. Eu não sou aqui, não. Aí, ó, fui sozinho. Ó. O celular você inclina ele, ele vira. Não, não é pelado. Por que tem foto minha pelada no seu celular? Você manda pro caralho. Eu não mandei, não. Não. É, manda o caralho mesmo. Aí não para, porque não. Você colocou porque você quer. Você tá querendo ver. Mas não sou eu, mano. Ô, Jefferson. Opa! Se você fizer assim só com a mão no sensor, ele muda, viu? Alguém olhou embaixo do colchão? Sim, todo mundo embaixo. Ele rasgou o colchão e verificou. Para de dar zoom aí, filha da puta. O quê? Mano, tem que enxergar, velho. Precisa dar zoom? Não, o John Costa. Embaixo, alguém olhou embaixo do colchão? Ver se ele não colocou, não dentro, mas embaixo. Embaixo? Todo adolescente. Vocês tinham olhado que eu lembro nos travesseiros, embaixo. Não, olha, a Elizabeth rasgou o colchão do candor. Rasgou, tá certo. A Elizabeth rasgou o colchão. É. Não, a gente olhou dentro, a gente olhou dentro, embaixo. Seria se olhar o colchão, ó, você rasgou o colchão. Ó, você vai ver se tem coisa embaixo. Na parte no andar de baixo, entrar tem um bagulho secreto também. Porque, tipo, todo adolescente foi embaixo do colchão, né? Mas eu presumo que você não era adolescente, né? Eu não tenho viado. Mas eu tô adolescente que presta. Eu não fui adolescente. Foi aborrecente. Nós estamos no dia 19 ainda? Sim. Nossa. Vai pra virar o ano essa vez. Dia 19 é o dia mais longo do ano. É o dia da marmota. Tem 46 horas. Boa. Todo domingo parece que é o mesmo dia, cara. Tá. Nesse momento vocês estão todos dentro do quarto do velho. Só os. Ninguém. Fala, eu não quero não. Tá perigoso isso aí. Nunca vi uma rola na sua vida, não, cara? Não, do dia. Você pescaria, cara? É de escola. Aquela máquina de fishing. Gostei, velho. Bom, o que vocês vão fazer a partir de agora? Não sei, eu tô aqui fora tomando uma água na minha cachoeira. Ah, é, tem a cachoeira aí. Tem a cachoeira. Tá certo. Eu tô aqui me refrescando, né? Pega a cachoeira. Eu até esqueci da cachoeira. Então, do. Tá tendo um copo preto, mano. Você quer um branco? Bom, Tocha, você toma água da cachoeira e você percebe que ela tem não tem gosto essa água, não é... Não tem gosto de água. Apesar de água não ter gosto, não tem gosto de água. Tem gosto de azul de tinta. Tem gosto de azul. Não chega tanto. Não chega tanto. Mas é um negócio bem mais sem graça do que a água é. Apontador é borracha. Tem sabor? Hã? Tem sabor? Não. Tem cheiro? Não. Tá água, caralho. É água. Mas imagina que é uma água sem sais minerais. Água destilada? Como se fosse água destilada que você tá tomando. Tá tomando pinga. Hã? Tá tomando pinga. Vai ressecar. É uma água sem sabor, tá? É coisa que passarinho não bebe. Água destilada, sem sabor, mano. Sem sabor. Olha, eu esquece que teve uns bichos que sumirem. Esquece. Eles podem voltar a qualquer momento. Eu sei. E aí, é pra lá que eu vou. Inclusive, acabou no meio aí a última sessão. Jeff, eu tava aqui em cima do armário. Eu vou lá pro coelho lá fora pra caçar os bichos. Você saiu da armada? Tá vindo em cima, não dentro. Mas você saiu da armada. Você ainda tá lá dentro, né? Que ajuda pra sair. Não, eu passei de verdade. Jeff, os aparições acabaram de passar lá pra fora, eu vou correndo pra fora. Você vai correndo pra fora. Quantos tinham escapado mesmo, vocês lembram? Quatro, né? Não? Que escapou, não lembro. Escapou. Quatro fantasmas tinham sumido. Fugido. Gente, foi bom conhecer você. Beijo de luz. Tá. Quando você sai no corredor. Vai voltar cinco. Você sai no corredor, você vê os quatro fantasmas desaparecendo no solo. Pra baixo? Pra baixo. Desce sua escadinha aqui pelo buraco da cachoeira. Desce a escadinha pelo buraco da cachoeira? Vou pela cachoeira, não vou pela água, né? Porque tem um buraco no tá. chão. Eu vou pra onde você tá molhado, coloca a cara ali. Ok, Griel. Você pula? Não. Você tem uma coisa que gruda no teto? Não, dá pra parede. Tá, isso é meio complicadinho. Ok, você faz uma manobra ali, você senta, vira de ponta cabeça, prende os pés, atravessa o buraco. Quando você tá lá do outro lado, pendurado no teto, você vê os fantasmas indo se deslocando na diagonal, atravessando paredes e chão. Eles estão indo pra esquerda e descendo pro solo. Ah, desaparecem da sua vista. Filhos lá, vai fugir. Eu vou subir, vou voltar pra lá então. Alguém aí vê Pablo nos quartos? Droga, eles fugiram. Quadros? É, pinturas. Não, eu poderia ver. Sim, no quarto onde vocês estão, de frente da cama, tem uma enorme pintura. É uma tela de... Tem uns 2 metros de largura e 1 metro de altura, mais ou menos. Não, uma tela widescreen. Hã? Não, uma pintura widescreen. É, uma pintura widescreen. Por quê? Ah, porque geralmente em casa assim grande é... Não entendi. Sabe como chama a filha do Gabriel? Nossa! What? Percebe-se. Foi... Nem eu posso ficar da ruim assim. Eu nem posso vestir. Não. É porque, Celerim, geralmente em casa assim, não sei aqui como que é o costume, mas lá em casa tinha bastante pintura da minha família. Bom, exato. Pelo menos a maioria das fotos era só eu que aparecia, porque meu pai não ficava perto e minha mãe, né? Entendeu? E aqui eu queria saber se tem foto do proprietário. Tem. Como é que a gente vê o fantasma dele, a gente já conhece. A gente via? Tem. Quando a Toca tá falando, vocês notam esse quadro no quarto. Ele é um quadro que mostra a mansão. E na frente da mansão, como assim, dentro do casaco, aquela posição Napoleão. Típica do Napoleão, né? Vocês veem um homem de idade avançada, tá? Um nariz bem protuberante, curvado assim para baixo. Queixo pontudo com um racho no meio. Pontinha. Uma verrugona assim na bochecha. Careca no topo e cabelo branco assim, ó, nas laterais e comprido atrás. Pera, ele é o vilão do Link, cara. Não, é o vilão do Zelda. Não, é o vilão do Zelda, cara. Cara, eu nunca vi o vilão do Zelda. Ele não é vilão, mano. Eu sei, é o Chris Carr, aquele meio fortão, barrigudão que fica nas pedras, não é? Não, do mal mesmo, que é o robô de força. Pode crer. Ele tem o barriga pra baixo, que é o seu cabelo é vermelho, né? É um troll. Ok, lembro o vilão do Zelda então. Mas tem um verrugão. É uma verrugona na bochecha assim do lado direito. Vestido em roupas finas e pesadas. Tá? Um ar de imponência, de orgulho. Tá? E um olhar assim frio, ambicioso. A pintura em relação à frente da mansão é a mesma, com exceção, lógico, da depredação e tudo mais. A estrutura dela, assim. Sim, a mesma casa. Bom, agora vocês vendo a imagem dele, dá pra saber se a gente encontrou o fantasma dele aqui. Sim. Eu quero estudar a fisionomia dele e o jeito que ele parecia agir. Andar, tudo dele. Joga no site. Como esse cara ele era conhecido visualmente? Como é que é? Ele era conhecido. 23. Afeição de tipo. Já se ouviu falar dele, alguma coisa assim? Não, vocês não sabem nada dele. Não? Nem vendo a cara do cantor? Não. Vocês nunca viram ele. Pra vocês ele é um completo desconhecido. 23? Não passa, você não vai trazer aqui. Tá certo. O modo dele andar, essas coisas, quer saber? É. Tá. Pelo porte dele, você nota que ele tentava andar ereto, com imponência. Mas você nota ali pela foto dele que ele tá com o corpo meio arqueado, ele devia sofrer de algum mal na coluna, alguma dor crônica que fazia ele andar meio curvado. A impressão dele ser até meio corcunda. Então, daí você presume que ele mancava e andava curvado. É dor nas costas. Eu vou ficar meio um tempinho tentando imitar o jeito que ele andava. Ok, com o seu 26 você consegue. Isso aí. O que foi? Dor na suástica. Ai, minha massa. Com esse 26 você consegue, depois de uns 5 minutos que vocês estão ali, dando uma breve retomada de fôlego, você prestando atenção nesses detalhes, né? Pois é o segundo que você consegue imitar aquilo que você supõe que seja o jeito dele se deslocar. Bom, gente, se a gente tiver um fantasma de novo, eu tenho um segundo plano. Eu preciso de mais, Guilherme. Eu tô com 10 de vida. Tá... Pede pro clérigo cara, curar você, então. Théo, você pode fazer coisa de cura? Isso é uma boa. Eu tive uma temporada como ator. Foi você que falou. Quem foi que falou que os empregados. Tinha uma história na casa. Os empregados. O que é? Os empregados. Pelo amor de Deus, eles serviam o cara, mas obrigado. Não, não, não. Você tem uma história que eu tive da casa? Quem foi que contou? Coisa boa aí, clérigo. Não. Foi? Foi uma aparição, não foi? Não. Não foi quase. Então, segui. Não, não teve nada disso, não. Meu jurado que eu tenho esse mente, não sei por quê. Que os empregados da casa serviam o cara, só que, tipo, forçado, sabe? Não sei. Não. Você tá confundindo com alguma coisa. Provavelmente. Você não leu Scrooge? Nem sei que isso. É um conto de Natal? Não. Fantasmas se divertem. Dr. Who, especial Natal, temporada 6. Não sei, mas tem isso na cabeça, como se fosse informação daqui mesmo. Não, não. Eu não passei essa informação pra vocês, não. Mas ela existe. Não. Se eu passei errado, pra ser brincando. Enfim. Se eu passei em um e vocês conseguirem provar, é válido. Fica sendo verdade. E aí, eles foram pra onde? Não foram ainda. Quem está perdido? Eu! Eu também. Eles foram pro subsolo. Olha só mais aí. Primeiro quase morto. Não, então. Quasimodo. Salvo só vocês. Já faz o Quasimodo. Ah, eu também tô. Não sei. Apesar da calma. Todo mundo tá ferido? Provavelmente. Eu tô um pouco. Assim, aqueles seus olhos. Quer dizer, aquele seu olho. Especial. Os olhos, eu tenho dois. Sim, mas. Tem um seu que você falou que ele enxerga magia, né? Os dois enxergam. Ah, os dois enxergam? É. Como que você enxerga essa magia? Ela como um todo ou só quando você se concentra em alguma coisa? 36. Não. Então tá curando vocês? É assim. Pra mim é natural ver alguma coisa mágica. Eu não preciso fazer nada. Você não precisa se focar no lugar específico. Não. É possível saber se nessa casa existe alguma coisa mágica? Na casa em si. Quanto falta você não for voltar de vida? Quanto falta você? 63. Quanto falta pra você voltar de vida todo mundo? Você fala assim, a casa é mágica, Tom. 43. É, não sei, algum quadro que seja ilusão, uma parede que seja ilusão. Sim, consigo tranquilamente. Não sei, porque pode ser que algum quadro desse seja uma magia dos olhos, sabe? Sim, sim. Eu vou te curar 700 de vida. Tá procurando, já. Tá na chiquinha? Tô aqui, certo. O que você quer? Você quer a Nick? É, cadê a Nick? Você perdeu a Nick, já? Alguma... Não sei. Acho que você deve me dar alguma coisa. Perdi a Nick. Não, quem ficou assim foi o tipo... Achei a Nick. Tá aqui, Anik. Curou a Anik também. Curou a Anik também? 100% de vida da Anik. E ela tem que ganhar mais vida, ela botou uma faquinha. Ok. Bom, a Anik ela tá ao redor do Theo, então cuidando do Theo. Perguntando se você tá bem, Theo. Tá. Jogando pozinho de fada em você. Mas você pode perder a roqueira, viu? Restauração maior. As curas vai ser também. Onde mais vocês podem ter ideia de onde tá esse jogo? Tem algum subsolo, Cê? Tem um mapa aqui, tem uma passagem secreta e no como específico. Vê. Cê, você quer um copo d'água? Não, obrigado. Que porra é essa? Essa é um pombo? Coruja. Vocês escutam um som como se fosse uma boca estalando dentes? Tá? E um assovio em seguida disso. Tá ótimo. Tô em cima do armário. Em cima do armário? Mano, só me localiza aqui. A gente tá na sala 4? Ou não? Não, na 14. Na 14? É. Só no lado direito. Então, no andar de baixo, se a gente passar pela porta, e na primeira sala, à esquerda, Parece que tem uma passagem secreta. Vamos lá então, mas o que, que é esse barulho? Se tiver perto da gente, qual barulho? Você escutou. É algum animal? Na cruz da sovia. Parece algum animal, mas não é nenhum animal que você conheça, Gabriel. Todos os seus anos de vivência em meio ao ambiente natural com os animais na selva, você nunca viu nenhum animal. Só onde está vindo o som? Hã? Só onde está vindo? Esse som, ele vem do corredor. Daqui, ó, tô no corredor. Mas você não está vendo nada. Mas eu posso estar sentindo se for uma criatura. Posso estar sentindo onde está vindo. E, pô, tem um trem ali assoviando. Vindo da direção da escada. A escada está aqui, né? Isso. Aquela ganciada. Você precisa fazer isso? Você é cego, você não pode só sentir? Isso é instinto. Ah. Você tá ouvindo também? Tô. O que é isso? Você sente que tem alguma criatura ali na escada, Flora. É um bicho ali. Jeff, eu vou e dou aquela. Como é que você faz isso? Aparece seis cabecinhas. Porque eu tenho os olhos. Você não vê a criatura, mas você ouve de novo. Stealthamente, vamos vir pra cá, Jeff. Stealthamente até aqui. Stealthamente até aí? É. Tá, joga stealth pra jogar a percepção da criatura. Aqui onde tá exatamente a criatura? 27. A gente não tá vendo nada. Pode ser que ela 27? Seja invisível. É. Eu também não, mas ela tá do lado da escada. Mas você tá sentindo ela. Não, eu tô aqui. Ô, Tio. Oi. Você me deu o telefone? Foi. Ah, então, eu só pensei que tava feliz. Não era, acho que. 27, Gabriel. Ok, interessante. Tá. Você vai furtivamente até ali. Tá. E aí, Gabriel, quando você chega ali no corredor, o que você faz? Você chega ali na ponta do corredor. Puxa uma faquinha, põe uma borda da faquinha assim pra ver o reflexo. Borda a faquinha pra ver o reflexo. É. Isso aqui é um pilar? É uma sala, né? Ah não, isso aqui era. O que é isso aí? Ah, a mesa com as cadeiras. Ah, a mesa com as cadeiras. Ah, lá onde eles faziam a mesa branca lá. Gabriel, quando você põe a faca assim, você olha o reflexo, a criatura que tá lá. Óbvio que eu pus a faquinha stealthamente. Tá. A criatura que tá lá assim, ó. Espreitando, se aproximando vagarosamente de onde vocês estão. Na hora que você punha a faca assim, só a pontinha da faca, parece que ela percebe a sua presença e ela faz assim, ó. E vem por aqui, ó. Pra esse corredor aqui. A criatura que você vê é essa. Ah, parece ser coisa boa. Que louco. Parece ser legal. É um alienígena. Vocês vão acabar me vendo mesmo, menos a Toff e o Theo. Só os olhos. Ok. Jeff, volto, não tão estrofamente, já me viu. Gente, problemas. Tá, o que é? É uma criatura humanoide, com garras longas e com quatro tentáculos sendo da cabeça. Parece. Jeff, é um devorador de mente? Não, não é, é diferente. Parece um corvo? É, ele não faz barulho estranho. Uma medusa? Tá todo mundo rindo. Não tem cobrinha na cabeça. Ô, Jeff. Tá cagando, caralho. Tem algum idioma que eu conheço? Algum quê? Idioma que eu conheço? Não. E eu? Também não. É algum idioma esse? Tu sabe. E pela informação que ele deu, eu conheço alguma criatura que lembra isso? Tem tentáculo saindo da cabeça, humanoide. Parece um porco a cabeça. Não. Não, tentáculo. Eu diria que a Toff não conhece a criatura. Nem eu, amor. Talvez o Celerim. Joga. É. Seria. Arcana? Tira um 20. Arcana. Eu posso auxiliar ele? Pode. Como? Só dando vantagem? Dando vantagem. É, a gente fica... é uma boa, porque a dificuldade é 30. A gente fica conversando e vocês que falam uma coisa. Falam exato, outra. Exato. Vocês ficam discutindo a respeito da criatura. Amor, dá pra ver pelo. Por exemplo, assim. Dá pra tentar interpretar se o som que ela tá fazendo é o som natural que ela faz. Ou é, por exemplo, o barulho que ela faz pra chamariz da presa, alguma coisa assim. Não, dá 28. Jeff, 20 natural. Mas dá 28. Oh, é natural. Vamos começar a marcar os críticos aqui. Acrescenta um D6. Não, é pra que se eu posso usar a inspiração bárbica? Ah, eu acho que eu gosto de bicho natural. Ele podia dar uma aliviada. Não. É um tese de perícia. Adiciona mais 2. Pronto. Ui, a velho. Serinha, acho que você esqueceu de algum detalhe. Tô espetáculo. É inspiração, tá ligado? Boa, boa. Tia! Ah, então é o... É isso aí. O nome, quando você conversa, começa a conversar com a Toph, joga Nature. Ô, Gé, enquanto a gente tá conversando, eu tô de ouvidinho aqui nele, viu? Tá pra certo. Ver se, pra ver a aproximação dele. E eu, Jeff. E ele tá se aproximando mentalmente de vocês. E eu, Jeff, flecha já no arco. Já. Okay. Tipo, já abaixa de mais. Olha, o Jeff, eu não desfile a forma de lobisomem, viu? Eu não sei. Eu vi que ele tá com diarreia, né? O comportamento dele é estranho, não é o comportamento normal de alguma criatura predadora. Tá com medo. Qual que é o nome desse bicho aí? Curioso. Não, tá com medo, mas pode curioso, ser que ele esteja, tipo, avisando pros caras aqui de cima que é ele que tá subindo, pra ele não ser atacado. Certo, Celerim, um nome vem à sua mente, tá? Uma criatura bizarra. Você ouviu dizer disso? Ainda quando você vivia em Lenoren com sua mãe, tá? Essa criatura é conhecida apenas como um andarilho cego. Ah, então é parente. Blind Walker. Lendas em Lenoren diziam que essas criaturas vagavam pelas florestas. Não se sabe ao certo qual a origem dessas criaturas. Mas há quem diga que essas criaturas foram elfos ou humanos que morreram em grande agonia. Nossa. E que seus corpos se alteraram e se transformaram nessas aberrações que o Grial descreveu. E que elas procuram pessoas para se juntar a ela, para elas não vagarem sozinhas pelo mundo mais. Tadinha, vai lá. O nome dela é só um trocadilho ou ela realmente é cega? O nome dela, na verdade, diz respeito ao fato dela não possuir um rosto. Mas isso quer pessoas, dizer que ela não tem olhos. As pouquíssimas histórias que você ouviu de isso pessoas que foram perseguidas por andarilhos cegos, né, nesses relatos elas demonstram uma agilidade e uma capacidade de perseguição das suas presas que uma pessoa que se fosse cega realmente não teria. Então de cega ela não tem nada. É que eu deixei aberto pra pegar. O que é que você tá rabiscando aí? Eu tô colocando minhas magias e marcando o Por que tá aberto o Ah, as preparadas que eu vejo. Porque é fácil de apagar. Exato. Tá. O que foi? Seu luz tá aberto aqui. What? Não, nude de você tem foto minha pelado mesmo? Que porra é essa? Sai daqui. Sai daqui. É minha foto. Não, não, é minha. Meus direitos de imagem. Você mandou pra quem? Meus direitos de imagem. Me dá esse negócio. Palhaçada isso aí. Perdeu, Jeff. Você mandou. Você tá achando que tá zoando? É. Então quer dizer, então, que pra todos os efeitos, esse bagulho não é cego? Não. Ah, não, porque... Tô fora da minha teoria dos estalos. Sim, senão ele não teria corrido o Bolsonaro. Ele é óbvio. Bom, você é uma alma perdida? Quanto tempo ela já tá ali perseguindo a gente? Tá uns 5 minutos mais ou menos. 5 minutos? É. Deu tempo de vocês perceberem, o Griel ia até lá, observar, voltar, contar pra vocês, tá? E vocês nessa discussão tentar lembrar o nome dela. Enquanto isso, o buraco já fechou e a água parou? Uhum. Beleza. Eu faço assim na porta, saio da porta e... Eu consegui reproduzir exatamente o que ela faz. Depois de um minuto com ela. What? Boa. Ela falou, vou matar vocês. E aí você escuta... Meu Deus, tem outro aqui! Você escuta ela respondendo. Não, pera, assim... O Jeff. Ah, você pode vagar com ela agora. Vou fazer o contrário do que ela fez. É. Eu que? Assim você escuta ela pisando na direção de vocês. Rapidamente. O que você chamou? Prepare-se, mas não seja mais. Aí ela para, Toph, pelo som que você percebe, ela para mais ou menos por aqui. Não seja um estilo. Tá, porta pra que lado? Fico de costas. A porta tá ali. Fico de costas. Tá você ali? Mas se isso é uma coisa, o que ela tá fazendo? Uma coisa, a imagem do quadro do cara, ele tem uma aparência. A aparência dele é de um humano normal ou normal? Outra raça? Humano normal. Não seja um estilo. Como é que é o cara que morreu? Eu fui treinado com a Sophie, tá? É verdade. Eu consigo tentar presumir. Não, mas dá pra escutar. É uma aberração, sim. Na aparência, sim. Eu tô puxando arco com Estrela. Sabedoria. É uma aberração? Tudo que ele escreveu, você escreveu pra gente, né? A aberração é inimigo favorito, tava conversando. Pode. Sim. Sim, Acho que poderia ser natureza, no caso. Natureza? Porque se for um nível natural. 23. 23. É uma aberração. Opa! Aberração! Não é um morto-vivo. É inimigo favorito. Aberração é um inimigo favorito meu. Não. Uma aberração é propriamente dito como mal? Ou existe exceção de uma aberração do bem? Se eu não me engano, é meu pesadelo. A aberração é tipo. Não, o pesadelo é caótico, né? É tipo Pokémons novos. Jeff, O pesadelo é mal. É mal? Não, o meu. É o cavalo das trevas. O seu é exceção, né? Exato. Jeff, eu quero exceção. Lembrar. Eu quero lembrar, Jeff. Ele é mal esse bicho aí, eu já sei. Não, você não conhece, bicho. Aberração é uma aberração. Aberração, a maioria das aberrações são. Não são necessariamente más, mas são selvagens e agressivas. Tá, na dúvida. Imagina todo mundo falando, você é uma aberração. A imensa maioria. Cadê a Lisbeth? Tá lá dentro, Lisbeth, vem cá. Você que tem uma tendência maior a saber se os seres são. São maus ou são bons, me auxilia nessa magia. Nesse teste aqui. Essa magia. Uso o cajado e faço uma área detectar tendência. Como a luva eu tô hoje? Sabia a tendência da criatura. Uhum. Tá, só que pra ela. Uhum. Ela se sente mal melhor do que qualquer outra. Quero saber a tendência da criatura. Não. Tá, vocês vão jogar um insight pra mim, um de vocês então. Acho que a Lisbeth é melhor nisso, né? Meu insight é. Na verdade, eu tenho uns insights. Mais quatro. É. Tem 11. Minhas correntes. Caramba. Usa com vontade. Joga com vontade. Eu tô te dando auxílio. Por que não? Porque eu tô com vontade dessa porra. Por que não? 14. Por que não? Vou te contar já. Segredinho nosso. 12 no pé. Deu 14. Eu deixei ela jogar. Eu tenho o valor maior, mas eu pedi pra ela. Sim, é. Faz tipo, sentido ela jogar. Sim. Ela tá lá com você, né? Uhum. Vai lá com você. Eu tô prestando atenção todo momento nos passos. Já tá aproximando. Certo, Lisbeth, você se concentra. Então, usando o cajado da Toph, sua habilidade de detecção do mal. E aí você sente uma maldade inata, pura, emanando dessa criatura. Ah, ela tava me chamando. Opa! É mal com o pica-pau. Presta a foto aí, gente. Rafa, isso aqui ser bonzinho. Não se deixar enganar, porque não julgue elas pelas aparências. Eu sei que eles têm tesão do Star Wars. Agora, eu acho que isso aqui ser bonzinho. Não. Olha a cara dessa coisa. É um avatar com medusa. Rafa, os avatares são bonzinhos? Sim. Não, eles expulsaram os humanos. Ah, e os humanos são legais. Boa. Mas a gente é o quê? Boa. É, proteger a nossa raça. A gente é o quê? Nós somos humanos, a gente não presta. A gente tacou cloroforme no King Kong agorinha mesmo. Então. E teve que dar pausa. Deu um tiro de arpão no joelho dele, nunca mais vai se aventurar. Mas a gente é com o King Kong e a gente é humano. Entendeu? Eu sou Team Kong sempre. Ok. Então, você vai te pegar e te levar lá pra cima matando o punheiro. O que você ia fazer? Eu ia pra corrente. Ela ia olhar ele sentir. Certo, você começa a expandir a sua corrente, então se concentrar na corrente, vai soltando suas correntes pra frente pra tentar chegar até onde tá essa criatura. Tá? Então o cachorro começa a latir. Então você escuta o clangor das suas correntes esbarrando em algo. Sabe quando a corrente faz esse pequeno tchim? Aquela toca em alguma coisa, que ela bate em alguma coisa, você sente isso, alguma coisa toca nas suas correntes. E não é de Deus, é o agarra. Você agarra? Sim. Ela falou que é mal, eu quero prender. Ok. Vai fazer teste de força? Quando você pensa em agarrar e você faz um movimento assim, dando um movimento de laçada com a corrente, né? Você sente que você laça o vazio com as correntes. E aí, o Murin vê algo sinistro acontecendo. O quê? Atravessou a parede. Você e o Theo estão cercados. Estamos o quê? Olha pela crescente. Vai por dentro, Jeff. Cercados. Hã? Eu tô falando, eu não consigo sentir nada. Sentiu que são cercados. Calma que eu vi que o bicho não é de boa. A única coisa que você sente é um cheiro de ozônio. Sabe quando dá um relâmpago? E aí você sente aquele cheiro do ar queimado, cheiro de ozônio, tá? Você sente esse cheiro estranho. Saudade, minhas crianças. Tudo bom? Sabe que magia você está preparado, que magia você não está? Não, filho. Você já falou isso. Olha isso aqui, de magia preparada. Como é que você está separando agora? Bom. O normal. O tipo e nível. Terapia. Bom, Denise. Bom. Bom. Como se eles tivessem uma forma rápida de colocar as preparadas. Vamos. Tá melhor? Nossa, a minha também tá indo embora. Já falei pro Jack que ela é sapatão? Olha a voz dela. Pra que a minha tá aí? Tamires, a minha também tá indo. Daqui a pouco, viu? Vai as duas aí, ó. Sem falar, uma falando mal. Só não pode ir embora a voz do mestre. Vamos embora, vamos. Não podia. Pode que a gente pode ser cercado. Não, vou jogar quartos. Bom. Não, fala. Não, eu vou com a mãe. Murray, você e o Theo estão cercados. Você sente aquele cheiro de ozônio. E aí materializa diante de você ali um monte de criaturas, todas elas sinistras, horripilantes. Nenhuma delas proveniente deste mundo. Mas você tem certeza? Os amigos falam morrer. Essas criaturas cercam vocês. Caraca, velho. Não, coisa boa, tranquila. Nossa, no Diabo tem. Que é as pijas de melhor. Só coisa de Deus. O que vocês fazem? O que você faz, Morgan? Você é que não tá enxergando as criaturas. Só ele tá enxergando? É, o Théo não enxerga. E eu? Mas eu tô. Você tá com atenção lá pra dentro ou lá pra fora? Então, pra fora, certo? Atenção no bicho, só porque ela gostou. Eu acho que minha reação vai ser atacada, né, velho? Fúria e minha reação vai ser. Fúria! É. São aberrações isso aí? Sim. Isso aqui? Não sei. Não. Ah, eu tive agora ação pra atacar, certo, né? Certo. Eu tive ação pra isso, não é. Tá, a Nick ajuda, vocês, tá? Vocês escutam a Nick gritando. E o Murin entrando em fúria. E vocês vão ouvir o som do machado do Murin girando pra atacar alguém, tá? Quando isso acontece, vocês se voltam lá pra dentro. E vocês veem são sete dessas criaturas aqui, todos vocês já viram, né? Cercando o Murin e o Theo e atacando-os. Iniciativa? Iniciativa, por isso. Vou tocar a musiquinha. O que você achou? O que você achou, Rafa? Quanto? 17? 16, eu diria. 16. Ele tá reportado, gente. 21. 20. 20 natural, mais um da iniciativa. Posso usar a iniciativa do Wesley? Não. Ele Natural. É mesmo, você marcou o do Gui, que foi 20 natural também? Marquei. Registrado pra ganhar XPzinho. Ah, eu vou usar ele. Tirar o meu olha, um negócio mais. Então pode usar a iniciativa do 1. Você não pode usar a iniciativa do Wesley, você pode usar outra coisa. Do Wesley? Não. Ah, não é do Wesley. Eu fiz melhor. Vou tirar, vou garantir meu 20 também. Eu garantir meu 20. Você não estava usando. Pode ser do lado. É, cara. Engraçado que daqui eu tô vendo 24. Você tem um poder de 22. 22 é 22. Boa, você usou o que nisso aí, Celerinho? Os novos que você quis. Inspiração mágica, eu posso usar em testes. Ah, ok. Ah, meu total deu 2. É porque eu tenho 11 de bônus, mas eu tirei 6 de nada. Meu total deu 2 é triste. Você vê, mano. Meu total deu 2 é triste. Essa é uma pessoa humilde. Eu sou humilde. Uma pessoa humilde. Fala, tem inimigo aqui? Cadê? Gente, eu só segue, do nada foi cercado. Eu vou agir. Exato, Théo. Vocês estão surpresos. Fica mais perdido. Menos o Griel que não tá surpreso. Murmi, você fica surpreso? Eu fico surpreso, mas se eu tiver incapacitado, eu posso agir normal. Você pode, usar a fúria e agir normal, né? Eu também não fico surpreso. Eu fico. Mesmo com o Vilarião. Todo mundo se surpreendeu com a parecida. Me surpreendo, mas não perpação. Só perpação. Tá, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta a iniciativa se ele só. E a das criaturas. Deixa o Rafa jogar pras criaturas. 19. Vai. Jogando pra criatura, vamos ver. É, deixa eu ver. É isso aí. De novo, é. Se não fosse também. Já ia virar, né? Ok. Celerim. Por conta de bônus, você age, primeiro. Ah, achei que era eu. Tá. Vou pegar o papiro aqui, ó, da cintura, mexer assim e começar a observar essa criatura. Que acho que eu nunca vi ela, né? Nunca viu, Celerim, nunca viu. Depois, é um tipo de morto-vivo, isso fica óbvio pra você, porque ela é meio, ela é semi-transparente. Tá? Seus olhos conseguem enxergar um pouco através dela, tá? E ela vai se tornando cada vez mais sólida, à medida que vocês vão se refazendo dessa surpresa e prestando atenção nos detalhes dela. Ok, eu faço... Diga X! Magigrafou uma delas. Magigrafou? E ele sai da sala. Ok. Elas têm que fazer um teste no dedo. Elas vão ficar sérias? Eu acho que elas são imunes a isso. Ah, é nada. Deixa eu ver. A condição é cego. Não, elas não são imunes. Vou rolar um save pra elas. Nossa, boa sorte. Elas não são imunes à cegueira, é isso? É. Não. Magigrafia funciona muito bem. Gé. Qual a magia de nível lixo aí fazendo estrago? Eu quero sentir a reação delas no flash. Se elas são fotossensíveis. Ou no caso, magissensíveis. Se elas são fotossensíveis. Ou se elas são magissensíveis, eu já. Vai, velho, vai, viu? Deus me perdoa essas pessoas. Como você é mal. Que Deus perdoa as pessoas. Porque eu não perdoo. Deus perdoa porque eu não perdoo. Tá vendo? É 22 de dificuldade. 22 de dificuldade? Jogar 3 no mar. 3. 4, 3. É Constituição, certo? Isso é 10. Um minuto. Hoje é. Aquela magia da Lisbeth. É um minuto, né? Que impede aquela magia da Lisbeth? Qual magia? Que impede a criatura de entrar no círculo. Seria um círculo mais um minuto. Não, um minuto tem tempo de duração. Acho que mais. Ela é o tempo de fabricação dela é longo. Acho que dura mais até. Né? Porque se for o caso, quanto tempo se passou desde que as criaturas sumiram? Porque eu estaria ativo ainda. Uns 15 minutos, mais ou menos. Não lembro se era a hora da vitalidade? É, a hora da vitalidade. Eu acho que era. Você dava vida. Ok. Celerim, três deles falharam. 3 falharam. 4 passaram. Tá? Toff, o que você sente é o seguinte: baixa bruscamente a temperatura na sala. tá? No seu estômago, a alma do Halfling lá dentro do seu estômago começa a revirar e você vai sentindo uma ânsia de vômito muito forte. Nossa, eu tenho vontade. Certo? Vai te dando uma vontade de vomitar monstruosa. As outras almas que acompanham você, tá? Estão dentro de você, dentro da, das suas adagas, você sente que elas ficam extremamente inquietas, agitadas. Eu sou os adagas. Tá? Muito agitadas, muito inquietas. E temperatura baixa bruscamente, a Nick grita por ajuda, pra, alertando vocês da, do que está acontecendo. O Murin grita em fúria para atacar essas criaturas, né? E o Celerin, diga um X, hein? Você nota que ele fez a magia que vocês acabaram de aprender, tá? E quando isso acontece, você nota três auras de puro mal, tá? Se elevando acima de todas as outras presenças que você sente dentro desse cômodo, tá? E despertando uma fúria ancestral dentro delas. Tinha que ser uma fúria no momento em que o Celerin faz essa magia. Então dá pra saber se. No momento que o Celerin fala, diga X, né? Você sente uma aura mágica tênue envolvendo o ambiente e o Celerin saindo lá fora com vocês, né? Você percebe três dessas criaturas, elas com ódio, tá? Emanando ódio. Quem tá lá dentro vê o seguinte, essas criaturas, elas são praticamente, elas são como se fossem esqueletos humanos, tá? Corpos cadavéricos, semi-translúcidos, tá? E quando o Celerin faz isso, essas três criaturas que são afetadas pela magia, elas eriçam os cabelos, tá? Os trapos que elas vestem, tá? Se agitam também como se fossem agitados pelo vento. E elas gritam. Elas são witches, Jeff? Hã? Witches? Não, não são witches. Você jogou Left 4 Dead? Não. Essa, é assim mesmo essa porra. E elas gritam. Aquele grito tipo Nazgûl, sabe? Ah, witch é isso aqui, ó, quem tá falando. Eu tenho tatuado. Ah, tá. Deixa eu ver se consigo fazer um Nazgûl. Será que você tem uma tatuagem? Essa é a witch do Left 4 Dead. Eu não vou conseguir fazer o grito do Nazgûl, porque minha garganta também tá ruim. Tá? Mas é um grito semelhante ao grito do Nazgûl. Isso arrepia o corpo de vocês inteiro. Tá? Celerin, foi sua vez? Foi. Ok. Não, só pra você for. Você tem uma foto do Theon, o Murin com os olhos vermelhos, né? O Theon com os olhos acinzentados e sete dessas criatura, sete dessas aparições ali dentro. Ah, essa vai ser a primeira foto. Tá. Eu tenho três que estão cegas e quatro que podem agir normalmente. Parte 2, porque esse aqui é o segundo volume. Todas essas quatro, todas essas sete criaturas, elas focam seus ataques no Theon. Caraca, elas tiraram 20 quantos de iniciativa? 25. 24. Sim. Ganhou pelo bônus, por um. Senão eu decidiria quem iria primeiro. Claro que ia ser ele. Você tirou 26, Gabriel? 16. Nossa, tá, vamos lá. São 7 ataques no Theon. O Theon está cercado. Todos os ataques com vantagem. 3 desses ataques são com desvantagem também, então 3 são ataques normais. Vou jogar primeiro os 3 ataques normais aqui no Theon. Celerin, que tipo de criaturas são essas? Elas me dão calafrio. Sei lá, parece... São aparições, fantasmas, o quê? Parece aparições, mas... É algo que já morreu, isso é certeza. Isso é verdade. Mas parece muito aparições. Porém, elas ficam cegas. Mais 7. 22, 25 e 13, acertam? 22, 25 e 13. 13 não. O 13 não. Então dois ataques acertaram. Sim. E agora são 4 ataques com vantagem. É 13. Ok, outro 22, um crítico. Acerta, Zé. 13 acerta também. 13 também acerta? Ele tá sem armadura. Ah, e eu tenho 2 11, que é o meu melhor ataque. Então dá 2 18. Então todos os ataques acertam. Usa 3 6 pra pelo correio? Ou 12 pra pelo correio? 7 ataques acertando o Theon. Cheio de armadura. É, eu não sei não, né? Capaz de ter um cair nessa. Ah, vou pegar os dados aqui, dando 2. 3. Tem uma foto de Mitro, caralho. Guardado, ninguém tá usando. Quanto D8 essas coisas aqui, ó? 4, me dá um D8 aqui. Deixa eu pegar o teu lado. 5. O que foi, Rafa? Não vai deixar o nosso pote ter um pelado. Deixa eu ter um pelado. Pra você é o Bilbo voltar pra gente pelado. 20 do primeiro. Não, tá vale. Acertou. Vamos falando a hora que você cai. Você tá pouco. 27 do segundo. Vai. 23 do terceiro. 21 do quarto. 22 do quinto. 23 do sexto. 25 do sétimo. Tá vivo ainda? Boa tarde, mas tá boa bem tarde, fudido. Boa tarde. Tá bem avariado. 161. Ok, role 7 testes de constituição. Nossa senhora. Caiu! Dificuldade 15. Não, dá bom. Isso aqui é ótimo? Eu tô tirando um fôlego. Tá. É, o que? 15, save from Constituição. Lisbeth não está perto. Você tem vantagem, Rafa. Falei. Tem vantagem, não. Você tem. Bem. Não, gente. Eu tenho mesmo. Eu tirei 5. Ah, você não tem vantagem? Não, você não tem vantagem. Não, você não falhou. Falhou no primeiro? Falhou no primeiro. Acho que já morreu, então. Não. Passei no segundo. O segundo passou. Tá. Não, joga direito. Não é uma pedra, não é pra jogar assim. Vamos lá. Isso, não tem. Vai falhar tudo. Falei no terceiro. Bola, não joga. Tirar um. Falhou dois, passou um. Falhou três, passou um. Esse é o de 21. Ó lá. Passei. Falta mais. Mais dois. Esse era o de 22. Agora 23 e 25. Passou? Passou. 23 passou, veio 25 agora. Passou. Tá vendo? Passou. Tá vendo? Todo rolado. Vai tomar os outros dois. Eu fui morder ele e fui respirar. Vou rerolar um. Vai rerolar um, beleza. Qual que foi que era pior, Jeff? Qual que tinha dado mais dano? Ah, rerolar um, né? Rerolar um. Vai bater esse, né? Falha. Qual os três que quer rolar? Primeiro, segundo, terceiro, você falhou. Ele doeu mais. Você não sabe. Ah, eu sei que tirou. Tá, ah, tudo bem, eu do meio. Nossa, como ele tá buraco, comida, frango. 20. Passou. Cancelou até o outro. Ok, seus pontos de vida máximos totais reduzem em 42 pontos. Mas, total, é assim. Você tem quantos pontos de vida quando você tá full? 172, agora 172 menos 42, você tem 130 quando você ficar full. Sorte que você passou, falhou só em 2. Nossa, senão ele cai, cabelo cai, mano. Não, ele ia ficar só com 11 de vida máxima. Próximo turno já era. No próximo dia ia ser zero vida máxima. Não, bom, zero vida atual, né? Não, feito isso, vocês. Bom, as criaturas cercam o Theon, elas levam suas mãos esqueléticas, fantasmagóricas, em direção a ele, atacando o tronco dele, arranhando ele ali e fazendo com que suas mãos penetrem no peito dele. Theon, você vai sentindo uma temperatura do seu corpo baixando drasticamente, um frio intenso vai tomando conta de você, o ar falta aos seus pulmões, tá? Você sente como se seu coração fosse parando de bater e você começa a cambalear, zonzo atordoado. Próximo, Toff, você, o que você faz? Faça alivinho. Faça alivinho. Faça alivinho. Faça alivinho. Então. Ah, não. Que foi? O Murray te atacou? O que eu sei desses bichos? Eles têm uma fraqueza, aparentemente, de fotossensibilidade. Cadê o Guaranazite? Isso se aplica a qualquer tipo de fonte de luz. Cadê o Guaraná, tá? Não, não, enfim, eu não vou perguntar, vou fazer. Isso, é o que eu ia falar. Deus! Quem que tá me trazendo? Fecha os olhos! Lucas trouxe. Reze! Isso vai ajudar. É Lucas que traz? Não, tô chamando. Tem que ter magia de curando. O que vocês estavam trazendo pra dieta? Serim, me ajuda, não faz tem. Pezinho. Vai, sobe. Mas eu nem quero ficar cuidando do tempo. Eu pulo aqui por cima do celeirinho e tem que ficar em cima dele. Tipo, entre a porta, sabe? Encostado no batente, sabe? Tipo assim, ó. Acrobacia. Vamos supor, a porta tá aqui, certo? Sim, é isso aí. Celeirinho. Espacate. Não, em cima do celeirinho, só aqui do lado de dentro, apoiado as costas. Vai trepar no celeirinho? Vai deixar? Ela pediu, né? Acrobacia. Mano, trepar com o celeirinho. Vai ajudar? Ah, ô, Sérgio. Hã? Vai dar uma coisinha, joga vantagem. Tem um cajado aí pra você segurar. Calma aí. Não é o que ele usa pra fazer magia. Tá, o celeirinho abaixa, você põe as mãos nas costas deles assim, salta, atravessando já o portal da porta ali, né? Cai em pé no ombro dele suavemente, já encosta as costas na parede, perfeitamente equilibrado. Saco as adagas, corrente, taco os dois do lado do celeirinho. Do Theo. Theo, fecha os olhos e ore! Eu faço explosão a raio de sol. Okay. Só que assim, ao invés de fazer o raio, eu quero fazer uma bola de fogo. A magia da adaga é um raio. É. Só que ao invés de fazer o raio, eu quero fazer uma explosão. Ah, você quer fazer que pegue em área. É, em vez de ser minha área. Só que isso não tem na adaga, quero eu fazer isso. Tá, me dá um ponto herói que foi feito. Demorou. Ele tem mão da magia. Para os pontos heróis. Não, heróis. Então, só que não se aplica a isso, eu acho. Eu acho que pra gente aí não. Ô, Gê, a magia geminada. Mas geminada... tá faltando aqui. Não tá não. Gê, a magia geminada, ela se aplica a isso também ou não? Como é que é? Magia geminada, ela se aplica a isso ou não? Nada, o que faz uma letra? Não lembro, mas eu acho que ela duplica. Eu gastei meu. Acho que eu gastei meu de fogo. Bom, enfim, você primeiro tem que conseguir acertar eles, né? Sim. Vai lá. Já é mágico, mas aí eu posso jogar dois tacos a mais. É porque eu não tenho. Tá, deu. Acertou o primeiro. O segundo ataque. Eu tenho que só acertar. São dois ataques, não são? Ah, sim. Tá atacando os dois, né? Acertou também. Mas se eu tiro mais um, ia ser crítico. Acertou os dois. Tá? Então a Toff sobe em cima do celeirinho, pega as adagas, gira e joga. Elas vão certeira. Atravessam as duas criaturas e se fincam no chão. Um pouquinho atrás delas. Segura as correntes, eu mando. E aí uma explosão de luz se forma, ofuscando todos vocês. Não sei se você atinge. Hã? Atinge. Ok, Theon, você nem fechar os olhos, vai afetar o Theon. Você sabe que todo mundo ainda não é cego, né? Eu falo uma coisa. Ah. Essas criaturas, elas ficam meio que voando ou não? Flutuando no ar, sim. Flutuando? É. Elas possuem vestidos longos e esses vestidos ficam se agitando conforme elas vão se movendo, girando ao redor do Theon. Como se elas fossem caudas enquanto elas nadassem no ar. Vocês acham que vale a pena gastar um ponto heróico pra pegar um dragão? Bom, Toff, eu preciso saber o quanto que eu vou rolar. Você só vai... Qual que é o semi-throw que eu tenho que fazer? Não, porque eu já usei hoje. Murray, você vai fazer o semi-throw de... Ah, é semi-throw. Sem direito a teste. Sem direito a teste? Você só vai rodar o teste de cegueira, só. Sim, o teste. Constituição. Murray, você pode rolar a Constituição ou Destreza, como você preferir. Constituição. Ou você foi pego de surpresa e resistiu, ou você fechou os olhos com o Não, é reação. Reação. E. Você pode jogar um save de Constituição. Duas opções, três opções. Ou você joga um save de Constituição normal, ou você joga um save de Destreza com vantagem porque ela avisou o Theon. Pra fechar os olhos, né? Ou você gasta a sua reação e fechou os olhos. Mas a reação eu já tinha usado, então. A menor já usou pra entrar e foi, então você não tem mais reação. Então, vamos lá, save Constituição 15 pras minhas criaturas. Ah, incrível, não. Opa! Você ainda ficou. Eu vou fechar o caralho, vou olhar essa porra. Essa porra não é nada, você, em seu ímpeto de fúria de destruir essas criaturas que atacaram o seu irmão. Né? Você manteve os olhos abertos observando onde que elas estavam para elas não fugirem na hora que a Toff ativou essa explosão. Isso que você fez tem efeito de daylight? Todos passaram, mais três. Você ele fala ameaça. 30 deu bom. Ele sairia da forma lupina? Acho que não. Não, porque é instantâneo. Só uma dessas criaturas falhou no teste. Só uma. Você vai jogar o dano em duas. Por quanto? Murin escapou. Por um. Você não quer ajudar ela, não? Ela falou por um. Inspiração, alguma coisa à parte, pra que você joga. Não, pra não serve pra ser lutão. Não, é só uma que falhou. Todas as outras passaram. Entendi. Não é só uma que passou. Droga. Só uma falhou. Isso daqui. Tá, deu os efeitos. Não fala que vai acontecer. Mais uma cega. Sim, né? Tá, quatro criaturas cegas agora então. Joga o dano, duas criaturas pra eu saber quanto elas vão tomar de dano. E depois a Toff é a vez do Murin já. Amor, ali é madeira, né? É? O chão ali é madeira. O chão é madeira. O que você ia fazer? Vínculo com a terra. 32 de dano já. Quantos deu? 8? 6. Ó, vou pegar aleatório. Monstro 1 e monstro 3, 32 de dano. Tá. Monstro 1, cego, 2, cego, 3, cego e 4, cego. Eu vou fazer a janela do guarda. Ok. E a reação delas? As atacas atravessam elas, explode aquela luz e elas... Sem a tosse. Não, Théo. Oh, Griel. Cadê você? No corredor? Não, pelo grito não são aberrações. De forma alguma, aquele que arrepia sobrenaturalmente, não são aberrações. Só podem ser mortos-vivos, é. Eles são mortos-vivos? A ação, né? Incorpora, atravessou. Eu fui berserker na última sessão. O quê? Morto-vivo incorpora? É, fantasma. Teoricamente são mortos-vivos. São fantasmas, né? Fantasmas são mortos-vivos. Então, é bem, bem óbvio, né? Então eles não têm uma sensibilidade maior à luz do sol. Esse em específico. Não dá pra ter noção. Não tem. Ah, tá. Não, eles queimam. Não tem uma sensibilidade, como a Toff presumiu. Tá? Se eles tivessem uma sensibilidade, eles já estariam batendo em retirada, provavelmente. Beleza. Tá. Não tem essa sensibilidade. Murray, você? Ah, Jeff, só uma dúvida. Eu usei minha Pro Berserker na sessão passada? Usou. Usei? Usou dois, né? Ele tirou dois iniciativas, apertei, então. Eu sei, você pôs o dobro do que você precisava. Droga, agora tá com 3, 7 a mais. Tá, com vantagem. Todos os ataques são com vantagem. Todos os 20 ataques de volta serão com vantagem. Já ia ser. A aula sagrada, ela... Tá. Tá, vou usar o... Não, é... Mestre das Armas. Já me diz, hein? O que faz o mestre das armas? Tá, eu reduzo 5 pra dar mais 10 no... ataque poderoso. Ah, tá. Pra dar mais 10 no... Great Weapon Master. 15 com 19. Isso é avançado. 5 e 17. Aqui eu tiro 5. Acertou. Você calcular que acertou. 17 dados acertou. Já tem sei. Que tirar 5 do seu. Mas tem mais 9. Mesmo assim acertou. Então você tem de bônus aí. Só com a sua proficiência já acerta. Você tira 5 que é. Nossa, a proficiência não é 5 ainda. É 6 é 6. Fizendo 5 ainda, é 6. Mais 1 já tem, 12 mais 1. Ok, joga dano. Joga dano? Eu acho que dá. 12. Mas ele acertou, joga dano, preciso. Sim, joga o dano. Às vezes pode ser imune, né? Mas é arma mágica. Não, você deu 17, mas isso pode ser imune. Mano, se você errasse com 23. Às vezes a imunidade pode não ser armas mágicas, pode ser. Pode ser quebrada por armas mais 2, por exemplo. Mas é a tua magia. É? É. 10, 20. Eu quero uma magia. Eu acho que o Tarrasque é assim. Somando... Lisbeth, você a próxima, enquanto o Murin calcula o dano lá. O que você faz? Ela usa magia. mas fica pela porta. Primeiro ataque. Eu sou uma força, mas eu fui. Língua de fogo. Segundo ataque, eu fui dar normal. Ok. 41 de dano, Jeff. 41 de dano. Como é que a tocha acertou, né? No primeiro ataque. Ok, 73. Pode desferir o segundo ataque, tá? O Murin dá aquela machadada no meio do peito da criatura, ao mesmo tempo que a Lisbeth chega por trás, assim, dá aquela chicotada de fogo com a espada dela. 3. Nossa, 3 dados. 11. 14, acerto? Primeiro ataque. Acerto. Em cima. AC 14. Eu quero uma fichinha pra enrolar. Pega lá. São dois ataques, mano. Sim, mas você era com a língua de fogo. Esse foi do... Vai pegar uns 3 de uma vez ali. O dano é bom? Vai pelo. Gabriel, você é o próximo. Qual que é a sua iniciativa que você não me falou até agora? Eu falei pra você. Não ouvi. 19. 18. Você é a próxima. 18. 13. Primeiro ataque. 18 com 13. Único, né? Quanto deu? 31. No mesmo? É. Só revolou aí só. Pelo que aconteceu, dá pra ter uma noção de que essas criaturas estão relacionadas com aquele bicho que tá fazendo barulho lá fora. Como assim relacionadas? Que pode ser que ou ele chamou elas ou ele invocou elas. Pode ser, pode ser. Pode ser. Pode ser. É possível. Certo. O Murin dá o segundo golpe na criatura, tá? E quem tá ali dentro vendo. Vê aquele manto negro de sombras dela voando e se desfazendo no ar. O que sobra dessa criatura são só suas mãozinhas esqueléticas, tá? Parte do torso, assim, faltando muitas costelas. E a coluna vertebral dela, assim, translúcida, chacoalhando no ar. Ela flutuando, meio pensa já. Não morreu, mas tá quase morta. Quando chega ali, por trás, dá aquele golpe de língua de fogo que pega... Quantos metros pega? 9? Pega... Só dá um soco pra ela cair. 18 metros. 18 metros? Onde você quer pegar esses 3 aqui, todos, esses 4 aqui? Isso. Ok. Deu quanto não? 15, né? Isso. 15. Eu tenho que jogar save? Destreza. Destreza. Ah, meio pode. Dano, né? O que o Murin. O que o Murin. O que o Murin. 17? O que o Murin bateu e outro deles falharam. Ela não consegue se desviar a tempo. A língua de fogo pega certeira. Tá? O que o Murin. Deu aquela machadada, você acerta ele com um chicote e se desfaz no ar, desaparece. E a daga ainda tá fincada nele? Tá fincada no chão. Ah tá, passou então só. Atravessa ele e fica no chão, tá? Arranca um daí. Qual? Tá? Qualquer um? Qualquer um. Tanto que tá com aqui, ó. Ok. A Lisbeth dá aquela chicotada assim de fogo, tá? Puxa a espada de volta e já se prepara pra dar o segundo ataque. Como, então, tá ele falou que não tem como eu. Pois é, é magia, tá certo. Aí você pode se mover, fazer ação bônus, sei lá. Tem um monte de opções. Se ele, o que você vai fazer? Então, eu queria soltar pra não ir mais pega você. Ele tá quase morrendo. Pô, vai na fé. Ponto de vida, acho que dá. Já se moldar a magia? Né? Vai pegar o seu dedo, sabe, né? Amor, eu vou tentar fazer o seguinte. Gré, você é o próximo, depois do teatro. Eu quero tentar puxar o telão dali e lançar uma magia. Puxar o telão? É. Lançar uma magia. Isso. Puxar o telão como? Literalmente puxar. Entrar ele no meio, catar o teu e arrastar ele. Pode ser empurrar assim, ele pra ele dar um ataque de oportunidade. Por que você não entra aqui, ó? Entendeu? Faz o passo das espuma com ele pra fora. Não dá? Porque pra mim levar alguém, eu tenho que gastar o ponto heróico. Exato. Pronto? Entendeu? Mas aí eu não bato neles. Mas você salvou ele, ó. Entendeu? Mas eu quero tentar salvar ele e quero os caras. Ah, sei lá. Entendeu? Eu prefiro salvar um companheiro. Eu vou fazer os dois. Joga o buraco por trás e põe dentro. Foi. Pula! Não gasto nem ponto heróico. Tá, puxar o telão de lá de dentro. Dá pra mim aí jogar. Gasta seu movimento e uma ação bônus. Você consegue pegar ele pela mão assim e arrastar ele pra fora. Só que se ele sair da área deles, ele vai tomar ataque. Então, eu posso, ao invés de puxar ele, entrar e empurrar ele. Você ficar no lugar dele? É, pode. Pra se ele tomar ataque de oportunidade, vir em mim? Pode. Demorou. Mas pra você fazer isso. Vai, ataque. Bônus action em movimento, meu. E eu quero que você faça um ability check de destreza. Mostra pra ele como é que você faz. Tira aquele 20 maroto. Faz o zorro, cara. Faz o... Se você falhar, fica os dois lá dentro. Tá. Faz o... Destreza. Ability check só cruzou. É, cara, dá pra tentar com o acrobático de novo, tá? Dá. Dá? Dá. Vou tentar então. A pessoa tem mais 8. Mais 8? 14? Ok, suficiente. Você vai, atravessa os corpos das criaturas, tá? O seu braço, na hora que você passa por entre elas, fica meio dormente. Tá? E aí você já dá um giro de corpo, cata o Theo, joga ele pra fora do círculo e empurra ele. Com uma solada na bomba. Tá? Troca o Theo pela Cieira aí, na posição do tabuleiro. Deu suave. Hã? Deu swap. Deu swap. É um jogo. Trocou a posição. Certo. Então saiu da área ameaçada de 4 ali. Entrou em 2. Hã? Entrou em 2. Não, na verdade ele saiu. Peraí. É, 4 porque morreu 1. O que ela fez? Ele saiu de 4. Tirei ele. Trocou de lugar com o Theon. Como assim? Quicou o Theon pra fora dali. Ah, ela chutou? Chutou o Theon. Quando não é voluntário, não tem ataque de oportunidade. Como assim? Porque, tipo, teoricamente ele foi empurrado. Quando você empurra alguém, ela não gera ataque de oportunidade. Por que não teria? Porque eu não tô andando. Ah, vou pegar ele. Ah, do nada. Ah, pergunta, mano. Pô, quanto tempo? Quantas coisas da noite eu tenho? Eu lembro? Sim. Não, acho que só 160, por aí. Ele ia chutar 3. Eu consigo usar o... Aí ele com gás, com gás, com gás. Não. Aliás, não, eu comprei também. É que eu lembro quantos que eu tenho, eu tô puxando minha questão. Bom, acha aí que eu vou dar ataque de oportunidade na Cieira, não no Theon. Por isso que ela pediu, certo? É, se vir nele eu quero pegar no dente. Na hora que você puxa ele, que ele tá saindo, eles, opa, tá fugindo, vão atacar ele. Tá? E aí você entra na frente pra protegê-lo. Vai morrer. Vou tá? Só 4 ataques. As 4 vão ser com vantagem. Porque você quer, né? Não, porque ela está cercada, flanqueada por todos os lados. Mas eu não estou ligando para os caras de trás. E o alce dá um problema de oportunidade de ataque, when you tell a word, or when someone or something moves you without using your movement. Então você não dá o ataque de oportunidade. Que roubo isso! Né? É porque senão você poderia empurrar o cara e dar um ataque de oportunidade contra ele. É. Tem que ver, tem que ver. Você faria duas coisas em uma ação. É, mas aí é ambíguo, né? Como é que chama? Não, é. Porque teoricamente o Theon não foi forçado também, né? Claro. Não tem como agir. Oh, pare! Ele não sai. Não, essa regra é o que ele falou, é pra proteger, tipo, de você empurrar um inimigo no meio de seus companheiros e ele tomar ataque de oportunidade. Jeff, cuidado aí com o seu. Jeff, uma coisa, os caras estão atacando quem? Na verdade, destruir, mano. É, os caras. Tiver... Eles têm tudo desvantagem porque se eles assumiram um poder primitivo. Sim. Se eles estiverem atacando alguém que não seja eu, que é menos de 1,5 m de mim, dá pra ter desvantagem. Então tudo ataque normal, tá. Vocês estão seguindo a regra à risca. Não, tem regras. Você segue se quiser. Tu é o mestre negão. Quem além de mim é tudo desvantagem. Só que é assim. Então. A gente tem advogado de regra aqui. A gente vai pegar a jurisprudência depois. Eu gasto um de convicção e ele não tá atacando. Eu gasto um de convicção e o diário tá na minha mão. Tá bom. Quanto você tirou no seu teste de sobre o check? 14. Tá. Eu vou ser justo com vocês. Mais um check de sabedoria. Fazer um check de sabedoria? Não, destreza. Faz um destreza. Pra ver se eles conseguem ser mais rápidos. Ô Jeff, depois verifica quantas flechas de adamante eu tenho. Seria como se fosse reflexo. Acho que não é pelo último. Não. Eu vou verificar. Nossa, da gravação. Ah. Porque eu acho algum que. Algum dia eu verificarei. Eu acho que é 160 que eu tinha. É mais de 100. Tá certo, vamos lá. São 4. Tem que tirar 14 nesses 4. Eu tenho mais 4 em destreza. Foi o Lindir que deu pra ele. 9 ou menos, hein? Olha o 9 ou menos. já tinha 10 pontos. Seria, na verdade, Perception, né? Sabedoria. Sabedoria. Pera, e o cego? Sabedoria eu tenho 2. Se o pessoal tá cego, já. Tá cego, acho que nem ataca. Ok, tá certo. Os quatro que teriam... São 5 não, cegos. Não, são 4 cegos. E um? 4 cegos. Quatro cegos, um cego morreu. Um cego morreu, então só um, que vai, morreu, só um vai fazer esse teste. Mais 2. Viu? Parece que não. Parece que nada se movimenta, hein? Ok. Ele não quis atacar. Tá. Okay. Você puxa o teu tão rápido ali que ele não consegue nem atacar. Nem vê. É tipo, o Zé vai bater. Você por isso não bateu? Ô, Gia, me conheço se eu estiver errado. Ah, tem uma magia do Clérigo, uma habilidade ali que chama Destruir Mortos-Vivos. Sim. De... Só que assim, você destrói os mortos-vivos, só que de quarto nível pra baixo ele morre na hora, né? Não, você expulsa mortos-vivos. Você canaliza a divindade e expulsa mortos-vivos. Se eles forem de nível, que nível que é o seu de destruir? Nível 4? Tá, e se esses mortos-vivos expulsos forem de nível 4 ou menos, eles são automaticamente destruídos. Os que forem de nível 4 pra cima, acima de nível 4, eles ficam expulsos se eles falharem no teste. Você tem essa preocupação. Hã? Você tem essa preocupação quando eu falei 4. É, né? É legal você colocar 5 inimigos, quero matar 4. É que 4 é um nível alto já. Quem expulsa morto-vivo é paladino. Clérigo também. Clérigo só destrói. Não, é expulsar. Canalizar divindade. Expulsar, mas canalizar divindade tem a opção de expulsar. Expulsar mortos vivos. Aí depois. A primeira habilidade de canalizar é o expulsar. É, e aí ele vai ganhar um de acordo com o domínio que ele escolhe. Aí eu compro o DLC de Destruir Mortos Vivos. O domínio da viagem é o mais roubado que tem. Certo. O que você vai fazer com sua ação, Cir? Depois do Cebrião, depois do Setão. Mãos flamejantes. Mãos flamejantes. O que você acha? Você faz um check de destreza. Só foi um até agora. Mas a vida certo, você mata. Faz um leque, tá? Vai pegar os caras que estão à frente ali com o Murr? Sem pegar o Murr? É, atrás não pega. Atrás não pega. Atrás não pega, eu sei, mas pra frente. Vai pra pegar frente. O Murr? Não pega o Murr. O Murr tá pra trás. Aqui, ela vai fazer aqui. Tu vai pegar 3 caras. Isso. Vai fazer sem pegar o Murr. Então vou jogar o save pros 3 aqui. Com vantagem, né? Sim, porque eles estão cegos. Sim, senhor. Vamos lá. Eu tenho vantagem de você estar aí? Primeiro, tem mais 4. 14. 9. Não. Opa. 15. Falhou. E 13. Falhou. Falhou os 3. Ok. Dando total dos 3. Eu joguei 4 save, não sei porquê. 23. Não, joguei 3, tá certo. Griel, você. Tacar os cegos primeiro. Jeff, sharp shooting em todos. Flecha, os cegos primeiro. Crítico. Opa! Começou bem. Segundo. 9 no dado, mas meus bônus acertei. Você tem 9 de bônus. 8 de bônus. É, eu vou acertar. Acertei. Acertei. Jeff, 20 de dano. 20 de dano. Só tem mais 3? E os outros 3 sem sharp shoot. Sem o sharp shoot, sem vantagem. Os outros 3. 2 ataques. Acertei os dois. Não, 14, certo? O do meio ali já tá bastante avariado. Já tá bonito. E o ataque extra nesse cara aqui. Sim. Acertei todos, Jeff. Acertou todos, joga o dano. E qual foi o crítico? Primeiro. O crítico? É. O crítico foi no que tá mais ferido aqui, ó. Num dos cegos. Não? Primeiro eu tirei nesse aqui. Que é os que perto do tempo tá mais forte. Então vamos lá. D6. D8. Quando você dispara a primeira flecha, Grial, vai certeira e acerta em cheio na cabeça desse fantasma. Mais e atravessando ele e acertando a bunda da Cia. 20, 31, 32, Jeff, no primeiro. 32. No segundo, agora vou os outros, vai. Tá, quando você atinge a flecha em cheio nele e você por dentro comemora headshot, você escuta lá fora. 27. O bicho vindo com tudo. Tá aí, 27. É dele os bichinhos. Nossa, 21. Achei que fosse aquele bicho da joga. 30. Pelo nada. 8. 26. Mais 2. 11. Mais 18. 29. 29. Ok. Ele sentiu a maldade daquele predador, né? Todos os danos computados. Eu falei pra o que mais você faz? Dentro, Tá bom, né? Ok, não vai se mover mais nada, mano. Assim, é isso que eu quero dizer. Ah, tá. É, peraí, você teve que se mover, né? Porque você tava no corredor. Me movi pra porta pra atirar. E aí, Jeff, eu vou... Atirando por cima do ombro do Celerim, então. Minha no momento em que assim, ele tá dando aquele chutão na bunda do Theo, virando pra trás. Aquele cone de fogo, assim, afastando os monstros pra trás. Tá? O Gabriel aparece com a flecha assim por cima do ombro do Celerim. Disparando um monte de flechas dentro. Um pega bem na cabeça, esse pega na cabeça, o bicho até dá uma entortada assim, ele tá flutuando no ar. Pedalobia! A sua vez. Jeff, tem um movimento vindo aqui pro mais pra trás do corredor, esperando o bicho aparecer pelo. Você vai e volta, covardão. Eu amo pra caralho. Morreu quanto, Jeff? Hã? Morreu quanto? Só um. Eles deixam a lanterninha quando eles vão? Não, a lanterninha se desfaz. Ah, alguns têm lanterninha, outros não. Não, qual é a lanterninha que esbarrou na sua corrente? Ah, eu nem quero. Qual a situação do quarto? Tá escuro? Hã? Tá escuro o quarto? Não, tá iluminado. Alguns desses monstros, esses fantasmas, trazem essa lanterna iluminando. Ela emana uma luz fantasmagórica também. Vocês olhando pra essa luz, chega a dar um pouco de desespero em vocês. Tá? O machado do Muri tá em chamas. Não. Né? Sua espada tá em chamas. Essas são as que eu nunca tive. Cajada top tá brilhando? Ou não? Não ativou, né? Não. Você mova. E. E você acabou de ver assim, ele clareando tudo mais ainda dentro da sala. E cada flecha que o Grial dispara é um monte de faísca que sai colocando e extinguindo qualquer resto do dragão que está ali dentro. É, tá um. Um fogo de artifício tremendo, tem até rojão soltando agora. Obrigado, Siri, mas a minha fé é maior do que a minha vida. Aí eu vou até onde eu sei que tá. Vamos expulsar uma das coisas. Ok, qual que é a dificuldade do save deles? É um save de sabedoria, certo? É. 19? É igual a linha de magia, né? É. Expulsar mortos-vivos depende de visão? Eu tenho 3 saves. Eu acho que é here. Sai daqui, cambada! É here. É near. É o quê? 9 metros. Acho que é over. Here. Acho que o menino tem passando. São Paulo? Ó, maçã, levanta seu signo sagrado e murmura uma tese. Cada morto vivo que pode ver ou ouvir. Caramba, depende de visão, sim. Não, sim. Se o cara não, se o cara tiver surdo e cego, não faz efeito. Claro! É, claro, ele já virou uma taça. Não, se você tá intimidando o cara, tá com uma arma pra cabeça. Como que foi? Não, que na terceira edição era uma aura que ele mandava. Ah, não dependia de nada. Por que? Você tem um surdo cego aí? Do nada, O cara passou na sala do lado, ai que medo. Era meio que assim. É tipo a dona Clotilde. Certo. Save throw de sabedoria pra cada um. Tem mais dois, não tem vantagem. Vamos. Só mais. Peraí, Jack, são você vai atacar? Ninguém. Seis criaturas. Seis criaturas. Veremos. Depois do nível delas. Olha quanto que você vai saber. Passou, falhou. Um 20, um 18, 16, 20 com certeza passaram, né? 16 não, é 19. É 19 a dificuldade? Mais um bônus, todo mundo tem bônus. Então, 4 falharam. 2 passaram. E 2 passaram. Tá, você não escutou. 2 passaram ou 2? É, 4 falharam, 4 morreram. 4 falharam. E morreram. E quando o Theon regue o seu símbolo. Sagrado, você tem um símbolo sagrado? Não, tá ao contrário. Né? É. Agora não tem mais. Ergue o símbolo sagrado, ele aponta pra eles e grita em nome de Calmir: vá de retro, criatura do demônio. Sai de retro, Satanás! É. Vocês veem eles se encolhendo, se contorcendo, tá? E 4 deles vão se afastando desesperadamente, buscando atravessar as paredes ali. É mais que 4. Cadê o negocinho de 20 médio? Permanecem incólumes. Ante o poder de Calmir. Podia ser o Sérgio, só pra zoar, né? Hã? Podia ser o Sérgio, tô vendo isso aqui. Eu vou tirar no sorteado. Hoje é. Onde que. Um desses. Onde que o. Onde que o Lango Lango tá? Lango Lango? É. O Lango Lango tá pra cá. Tá. Tem uns 8 metros, 6 metros. Mais ou menos. Esse negócio que o Teão fez, pra surtir efeito, só tem que ouvir. Qualquer morto-vivo, coisa do tipo, é afetado, né? É, o bicho lá é afetado? Não. Ah, beleza. E tem uma área, caramba. São seis, não. Né? O seis não é cego. Vai que... Mas eu vou jogar de novo um dado pra ver qual que é. Mas dá certinho. Quatro. Distância. Quatro também não é cego, só sobraram três cegos. Né? Aí faz, não sei o que o bicho é. Nenhum cego. A gente nem vê o bicho, né? A gente continua. Os que resistem ao hotel não estão cegos. Eles podem atacá-los. Mas a gente sabe que não morreu. Vamos ser, fique comigo. Vamos já é um ponto bom. Fique tranquilo. Certo. Ok, Celerinho, sua vez. Santuário, viu? Hã? Ah, não. O que você faz? Santuário. Santuário? Porto Visão é muito essa aberração. É, tão diferente. Ah, tá, beleza. Mas ok, qual é? Tem dois ainda ali? Tem dois. Então eu vou. Morreram os outros? Não, eles estão com medo, vão fugir. Firebolt nos dois que. Eu vi que não surtiu efeito. Certo. Ok. Golpe é magia gêmea. Eu vou ajudar você. Boa. O primeiro acertei. Isso. O segundo também acertei. Joia. Então, vamos lá. Oh, Glória. Cadê o pagador do pato? Eu não vou dar certo. 16 no 1. Acertou. Acertou. É 14 o AC deles. 16 ao dano já. Ah, 16 ao dano. Desculpe. E 16 no segundo. Ok. Eu prefiro o acertou. Não, no dano eu 7 no dado. Eu tenho o 12 de bônus. Certo. Quantos de 4 e 10? Os quatro lá do fundo encolhidos, fugindo do Theon. Tá se afastando dele, os dois que estão diante dele ali, aqui? Prontos pra atacá-lo. Você entra no meio do peito dos dois, tá? Esses quatro aqui ou esses quatro aqui? Os quatro estão mais longe do Theon. Os dois estão próximos do Theon e não estão com medo. Esses dois estão cercando o Theon aí, eles não estão com medo. Os outros lá do fundo estão querendo fugir desesperadamente. Quando o Celerinho entra, dispara dois raios de fogo no meio do peito deles. A chama atinge eles. O cara tá aí, fura, incendeia, tá assim, como se causasse, como se eles pegassem fogo, deixa eles aqui, fossem de pano, tá? Só que ela incendeia e já se extingue logo em seguida, porque eles de fato não são inflamáveis. Ainda bem, né? Porque eles são incorpóreos. É, exato. Que massa. O pum também é inflamável. Isso, ah, você tem que atacar todos também. Só isso. É só atacar um só cara isso? E ele sai do... Tá, do vez das criaturas. Tá, tomar dano ele sai do... Tipo, ele do... Vez das criaturas. Os quatro que estão com medo do Theon. Eles desaparecem. Se transformam em seres incorpóreos. Alguém tá com ver invisível aí? Ninguém. Você tá com ver invisível? Eu fiz nele. Ah. Quando a gente entrou, eu fiz nele, você lembra? Ah, ok. Faz um mês que eu fiz. Tirou o que não podia tirar, mano. Mas um mês. Acho que foi mais de um mês, na real. Certo. Eles vão pro planetério, Celerinho. Você continua vendo eles no planetério. E aí eles. Eles fogem. Eles fogem, deixa eu ver pra qual lado. É tipo fazer assim. Tá faltando ainda mais um parágrafo. Mas não, aqui ó. Se falar, fica exposto por um minuto ou até tomar que levar dano. Certo. Eles fogem pra cá, ó. Tô atravessando a parede. Desaparecem através da parede. Os outros dois que estão atacando o Theon. Estão atacando o Theon. Que não estão com medo do Theon. Eles se viram na direção do Theon. Flanqueado. Para atacá-lo. Flanqueado. Só que. Eles estão mais de 1,5 metro de mim, então eles não estão. Afeta eles o seu poder, Morin? Não, tem que estar menos de 1,5 metro. Um quadrado, outro 2 quadrados deles. Ah, não, longe pra caramba, eles vão atacar o Theon agora. Ele não vai poder voltar, né? Depois de um minuto. Eles vão estar tipo muito longe. Só que depois. Primeiro que eles foram atacar, eles têm que se movimentar. Eles vão levar essa coisa. Aí, um minuto. Pode ter efeito. Não, e quando falta nenhum, né? A menos que a gente vai na direção deles. Você parece que tem problema, né? Ó, carma. Uma criança demora um minuto pra comer uma laranja. 100 crianças demoram quantos minutos pra comer 100 laranjas? É sério, quanto? Um minuto. Oh, pegadinha, todo mundo responde 100. Tô louco. Ele vai falar, não, uma hora e 40 minutos. Nossa, cara, nossa, Deus. Pessoal muito linear, acho que eu sou. Não, aumentou a quantidade de criança, vai aumentar os meninos. Certo. As criaturas elas fazem o seguinte: elas se deslocam aqui através do teão e vêm pra cá, assim, ó, perto do armário. As duas? As duas. Entraram no armário? Não, não entram no armário. Vão ali pra trás do muro, hein? Bate no muro. Hã? Bate no muro. Chama de sapo. Sim, você e o teão vão poder dar ataque de oportunidade nelas. Você não, porque ele entrou na sua área, não saiu. Mas eu quero saber assim: pelo fato de ter passado por dentro do teão. Eu percebi se eles ficaram intangíveis a ponto de eu não conseguir acertá-los. Eles já estavam assim. Normalmente. Todo. Normalmente. Eles já são usavam mágica, né, amor? Então, quando eles passam por dentro de você, você sente um arrepio. Muito arrepio. Tá. É como se sua alma fosse arrancada do seu corpo. Reduziu mais ainda a vida. Reduziu mais ainda a sua vida. Não, não, não reduz. Mas eles vão atravessando você. Fazendo uma mão na bunda. Assim. Indo lá pra, na direção do armário. Acertou. A Ciele rapidamente se vira e dá um. Desfere um golpe de cimitarra em um deles. Eu dei 6. Ó, e golpe forte é esse que vai matar. É um. Pô, não sei se ele pegou um arco, é isso, cara. Porque aí ele não vai. Então deu 8 de 6. Não vai fugir mais. Não, é outro. Eu nem me encarei. Esses dois aí não estão. Esses que estão com medo de afunda. 7. 9. O arco é muito pouco já. Ok. Muito bem. A Cera já atravessa um deles com a cimitarra dele. Com a cimitarra dela, tá? E eles vão indo se afastando do Theon. E eles vão como se fossem criaturas nadando no mar, tá? Se movendo com graça e beleza. Movimentos sutis e ritmados. Como se fosse literalmente uma dança. Uma dança hipnótica. Todos aqueles que estão enxergando essas criaturas e podem ficar charmed. Podem jogar agora um save de Wisdom. Enxergando! É encantamento? É encantamento. Ah, essa vantagem. Você também. Tá, eu não tô olhando. Tô encantamento? Não, não é encantamento. Posso ficar charme. Como charme? É uma aura? É uma habilidade, não é uma magia. Não é uma magia da escola de encantamento. Entendeu? Mas é, se você falhar, você fica charmed. Essa, esse é o lance. 22 passou. Save and throw. Ah, 9. Assim ele falha. E assim ele vira na direção deles, dá aquela cimitarrada neles. As criaturas vão se deslocando, dançando. E aí vocês veem assim ele se movendo junto com elas, acompanhando o ritmo dessa dança viral. Nossa, você foi vítima do bom para. Você começa a dançar junto pode com elas. Magia, pode ser os peitão assim. A criatura dá um giro assim e a Ciri gira assim com a cimitarra ao redor dela. Quase acertando a Murray. Acho que ela vai acertar o Murray. A gente tem vantagem em ser charmed, não em encantamento. Em ser charmed, ok. Faz mais sentido, né? Então pode jogar com vantagem, mas não imunidade, certo? Não, posso jogar um performance? Hã? Posso jogar um performance? Pode. Se você tirar acima de 20, eu vou deixar você fazer charme em algum deles. Tá. Eu fudei mais o grupo. Eu acho que deu ruim. Hã? Eu jogo teste ou não? Joga. Você pode ficar charme enquanto você tá em fúria? Deu 14, não, mas eu quero dançar bonitinho. Livre, que aqui não fala nada. Já vejo já. Não, já não vou deixar. Tô vendo a transformação do Fala. É sabedoria? É. Ok, eu dou 13. What? 13? Charmed, tá dançando. Milão? Ah, é sabedoria? Porra! Sabedoria. Ups. Ou 15, fácil, então. Ups, tô roubando. Não, eu tinha acostumado carisma. Se fosse carisma, não tinha passado por isso. Você ia passaria se ele tivesse pulado outro? Hã? 15 eu passaria? 15 é dificuldade, eu falei. Não, só não, pode deixar eu ter falhado então. São tua cara, Libre. Pode deixar. Beleza. A Libre está do nosso lado? Tá um ponto heróico então. Ok, Jeff. 17 então, o Libre está do meu lado. Ah, ok, então você passou. Só se ele está dançando então. Porque teoricamente eu passei no teste, como eu tinha falado, falei errado e ele já tinha escrito a cena. Eu falei, ah, deixa então. Deixa que eu falhei. Opa! Falhou também, dá mais um. Vale a pena. Dança, gatinho. Tem o... Rodei a hora do faro, vai lá. A classe específica fala. Então, tá ok. Eu faço teste. Charme. Eu faço teste. Ah, tá. Se eu falhar, sim. Pode falhar. Mago... Pode falhar. Tem um bônus de mais zero. Ah! Sabedoria, então... Sabedoria! 18, né? 13. 13? Falhou. 13? Pera, qual distância? Decide antes de eu te escrever o que aconteceu. Qual distância? Decide antes de eu escrever o que aconteceu. Senão não vai voltar. Não vai ter ponto heróico, não. Agora a Lisbeth pegar ou não? Não. A Lisbeth pegar a área da... Não. Não, é 3 metros, mano. Valeu. Não pega. Eu tenho fé. Não pega. 3 metros a 2 quadrados. No Theo pegaria. Mas o Theo não tá vendo. Não, mas no Theo pegaria. Não, mas fala assim. Ó, ela tá aqui. Ela tá dentro do armário. Vai pegar mesmo jeito. Exatamente. Não pegou o Morin, dançou, você tá dançando também. De repente vocês veem, né? A Ciere bailando junto, girando assim com a cimitar. Quando ela gira assim, vocês veem o Morin. Mas eu faço assim. Você assim, então. É a coisa mais bonita, bárbaro dançando. Beleza. E pô, machado assim com as cabeças com o lobisomem dançando. Hoje é lobisomem. Hoje é domingo? Lobisomem dançando. É o programa do... Aí que beleza. Não. É dança dos famosos do Faustão. Não. É hora do faro. Dança, gatinho. Ó, vocês podem repetir o teste com desvantagem a cada hora, tá? Não, vocês podem repetir o teste com vantagem. A cada hora? Cada hora. Eu tenho counter charm. Tá. Vai servir pra alguma coisa finalmente? Por que eu dou uns tapas na cara deles? Não. Só se o cara der um tapa nele. Eu acho que já tocar o mundo. Eu acho que eles deviam ficar dançando. Seria mais foda. Olha que interessante. Se eles tomarem dano, eles não saem do negócio. E feito isso, os dois que estão lá atrás, eles vão se deslocando, dançando. Um deles, no meio da sua dança, gira sua lanterna. Na cabeça do bolo. Você tá iluminado. Murray, você está charmed? Tá. Eu acho que você... Não, mas eles têm vantagem porque eu usei ataque de cuidado. O cara vai atacar um bagulho charmed por ele? É. Hã? Ele sim, pode? Porque a gente pode. Não sai do charmed quando... Quando tu não tomar ataque, a gente não sai, a gente não faz teste. Ah, peraí, deixa eu ver a condição. Mas ele tá... Então, o cara te encantou que tá te atacando. Eu acho que isso cancelaria qualquer charmed. Ó, nosso advogado aí. Falei, ó, juros pro Dão, aí, ó. Toma cuidado. Ele não pode atacar. Mas um dos caras ataca e o outro ataca o Murin. Eles trocam o tempo cantando com os dois. É, mas na verdade eles não vão atacar o Murin, não. Deixa o Murin dançando. Tá eles Holy vão atacar play. A Lisbeth. Holy play. Eles terminam o movimento deles ali, ó. Um deles atravessa por dentro da Lisbeth. Fica ali costas a costas com os celeirinhos. E outro encosta na Lisbeth, os dois flanqueiam ela e atacam. Os dois tá flanqueando a Lisbeth. Vai de costas porque é curioso. E agora eu vou jogar aberto pra vocês chorarem com esses vídeos que eu vou tirar. Nem vai. Ui, ui. Errou! Olha, é, pior que eu errei mesmo. Errou. Aqui errou com certeza. Você pode ser uns 20? 19 acerta? Não. A mão pode ser peluda, mas os dados não. Então errou todos. Não, acertou. Matrix. Mas ele atacou tudo ali. Foi a Lisbeth. Errou todos os ataques. Eles vão pra cima dela, girando suas lanternas, tentando atingi-la. E ela consegue se esquivar. Também, né? É, ela vai acompanhando o ritmo. Ali é uma guerreira bem treinada que é. Vai acompanhando o ritmo, esquivando junto com eles. Com os movimentos deles. Aqui é destreza. Tá vendo, amor? Falei, os anos de hip hop não foram à toa. Certo. É o resto do grupo. Agora é o. Ah, você fala assim. Bom, o Murin tá dançando. É a líder agora. Respeite. Tá vendo meu turno? Mostra até o turno deles. A cada hora. Ela teve eleição? É a Dilma. Não precisa. A ditadura então? É, Marina Silva. Você tá mais pro Marina Silva. Peguei malária! Oh, não, desculpa, tá aqui. Ele fica livre se ele tomar dano. Achei. A Marina foi da minha faculdade, deram uma jaca pra ela. Sério? Ah, então deve ter aceitado uma boa. Aqui não fala se vocês podem agir ou não. Sim, sim. Tem que ser as coisas, umas coisas muito específicas que ela conta, isso, sabe? Nossa. Aqui não fala se vocês podem agir ou não, mas a condição charm ele diz que vocês podem agir. Mas vocês não podem atacar o encantador. Encantador. O servo encantou vocês. Pelo efeito da magia, está nos encantando. Bota o irresistível dance. Ah! Não, isso não. Ah! Eu acho que isso é apelação demais. Eles vão ficar sem agir se eu olhar aqui. Ah, eu sei que eles ficam sem movimento, porque passa todo o movimento deles dançando. Tá, não, ok. Perfeito. Vocês podem agir normalmente, mas todo movimento de vocês é gasto dançando e vocês não saem do lugar. E qualquer ataque ou save de destreza, ability check de destreza que vocês fizerem, vai ser feito com desvantagem. Por causa da dança. Mas você não pode atacar o seu encantador. Exato. Quem você vai atacar? O outro. O próximo bicho que vai aparecer. É, tem um bicho lá fora, ali na passa de medo. Mas assim, tipo, a gente não pode atacar o tipo de criatura que nos está encantando. Quem está encantando ou quem está... Então quem a gente sabe qual dele. Por exemplo, eu sei que se é o que está andando na frente da Lisbeth, está me encantando. É, vocês rolaram dois testes, né? Não, rolou um só, você não falou pra rolar dois? É, porque são dois. Eu esqueci, então acho que todo mundo tem que rolar de novo, vamos ver se mais alguém dança. Eu rolo de novo, vai que eu falei um e passo no outro. Exato. A gente rola de novo. Agora foi 16, só não. Eu tô falando os dois, então não posso atacar nenhum. Não pode atacar nenhum. Dança. Mas dança bem, eu tenho mais 14 já. Mas joga. Então você só pode atacar o que tá do outro lado ali. Vai rolar? Não. Você pode atacar só esse, se... O de trás? É. Demorou. Boa sorte. Tentar acertar ele. O Murray. Murray, qual que é a sua porque ação? Tem, tipo, só três pessoas. Dois testes. Você não pode se mover. Relaxa. Ah, não, você pode sair. Por quê? Você sei. Step? Eu passo. Você vê aquela dança irresistível, aquelas criaturas bailando de forma linda, maravilhosa, sem você perceber, você se deixa acompanhar pelo movimento delas. Você está fascinado pelo movimento dessas criaturas correndo. Desculpa, eu falei Murray, mas meu amor, é top antes. Falei pra mim. Você. Outro teste, meu, passei também. Mas passou ela também? Não vê as criaturas. Não, é a vez da top. É a vez da top. Eu pensei que era a vez do Murray. Eu achei que fosse do Murray, mas não, é a vez da top. Seri, como é que eu faço um tacape? Que cor que é o tacape? É marrom, não é? Tacape é marrom, que é essa aqui, essa mistura aqui, desse com esse. Tô em cima dele com os frasquinhos. Tá. Conta pra mim qual frasquinho que eu misturo. Esse daqui. Tá, eu misturo e. Como eu posso fazer na parede? Desenhar um tacape na parede e pegar? Tem. Tá, eu faço na parede que tá do meu lado, tô em cima dele. Pego um tacape. Tá. E. Desço por trás dele. Isso conta como uma ação, normal? Sim. Uma ação total ou só uma ação? Ação. Tá. Então não dá pra preparar ação. Não. Beleza. A criatura tá vindo já? Não, estão atacando a Lisbeth. Não, o Langolango. Ah, o Langolango? É, o Langolango. Sim, tá cada vez mais perto. É. Serenim, eu vou tomar conta do Langolango aqui. Tá? Eu e o Grial vão tomar conta. Não deixa esses bichos sair daí de dentro. Vou preparar eles. A hora que ele vai vir, ele vai sentir o. Não é o Langolango. São os Langolangos. Que... Os. Serenim, peraí, tem mais de um aqui. É, um sim. Tá um não vai dar conta. São cinco langolangos. Eles estão vindo. Da onde eles estão vindo? Tá ali mesmo. Todos daqui, ó. Estão todos daqui. Aquele bicho que a gente tá vindo agora. Beleza, fica aí. Fico de costas pro Celerinho. Fico de costas? De costas. Olha o Trandão rebatedor aí. Só que o Trandão tem uma coisa que... Eu tenho uma coisa que o Trandão não tem. É isso, minha senhora. É, não, não. É, ele é um troll, você não. Ele é um troll. Você vai fazer. É isso, minha ação, acabou. Só que a minha ação foi desenhar o negócio. Então agora sim você, Murray. Tá, eu vou tentar me concentrar e falar com meus guardiões espirituais de ajuda pra ele, pra ver se eu consigo sair desse transe, né? Não tem muito mais o que fazer. É, não tem mais o que fazer. Tem, dança. Pera. Você vai me dar dançando? Tentar, né? Em fúria. Em fúria. Em fúria. Não, eu já fui. Vai acabar com esse outro. Cancelou a fúria. Eu posso até cancelar a fúria. De modo lobisomem. Cancela a fúria. Tá legal. Não, com modo lobisomem impede de. Então você vai fazer um teste de concentração. Você vai fazer um ability check de. Concentração é constituição? É. Sabedoria? Constituição. Constituição? Olha que bizarro. Vou fazer um ability check de constituição. Desvantagem? Desvantagem. Seria como se fosse concentração da magia? Como se fosse concentração da magia. É, save and throw. Não, save and throw não, porque não, ele não está tomando dano. Nesse caso, um ability check mesmo. Ability check. Então, você não pôr essas coisas na geladeira? Que era a hora, eu ia. Pô, nós vamos comer. Quem foi comer. O último que pegou? Ó, foi ele. Nós vamos comer. Foi na geladeira, alguém lembrou de tirar a água do congelador? Ninguém guarda não. Nada. Foi o Carpes o último, ó, ó, foi ele. 4, 13. Tá fresquinho aqui, tira já. Vai rolar ponto herói e correr rolo. Então, quer gastar um? Deixa mais um. Pode. Então, daí. 15, hein? Devolve, dá pra nós, a gente tá precisando. Cara. Vou dar já. Você vai apelar? Hã? Vai apelar? Você não apelava. Não. Ó, crítico. 11 nos dois dados. 15. Maroto isso pra caralho. Você consegue. Mesmo naquela situação, você sai do seu estado de fúria e você fica ali dançando, se movimentando junto com eles. Você vai tentando fechar os seus olhos, você fica com os olhos meio semi-cerrados, vendo as criaturas, mas já focando nos seus guardiões espirituais e você começa a contactá-los. Você gasta a sua ação nisso. Próximo turno, começo do seu turno, você contacta eles e pode rerolar um teste. Se você passar um teste, você sai do charm. Tá. Próximo. Os testes. São dois. É plural. São dois. Ah, mas se eu conseguir, eu vou pra lá. Next! Sai do encantamento. Mas se o fundador morrer, a gente sai do encantamento. Sim. Não, não, não. Você não tem mais gente pra acompanhar na dança. Continua dançando. Não, se eu matar o candango. Sim. Dançando. Eu vou continuar só pela esteira. A cada uma hora você pode levar essas criaturas aí? Até chegar no outro de novo. Religião ou arcana? Rafael, eu sou o Eu sou imune. Eu sou ela. Eu passei na Dallas. Os fantasmas? Talvez. As outras coisinhas que, que o Griel descreveu, o mais provável que sejam criaturas invocadas. Elas não tem por que essas criaturas estarem em Valcária. É muito bom subir. Ah, eu imagino que sim. Tá. Por quê? A Lisbeth não tá lá na porta. Eu tô. Ela não vê. A Lisbeth não vê. Pega mais 5 fichinhas. Enfileira elas aqui. E as criaturas já vão aparecendo ali. Se movendo de forma meio quebrada assim, ó. Eles vão se movendo. Fazendo aqueles estalos com. Sabe-se lá o quê? Porque eles não possuem boca. Se você tivesse assistido. E movendo aqueles tentáculos assim na cabeça, que parecem como se fossem barbatanas de peixe que vão se movendo quando eles vão nadando. Tá? Como se estivesse mesmo nadando aqueles tentáculos vão movendo. Ele vai se movendo assim todo torto. Tá? Vai andando assim pela parede, pelo chão, apoiando as patas, as mãos, aquelas garras na parede, andando e vão chegando até lá. Encosta todos eles, o primeiro já vai tacar tof já. Parece o zumbi do Se já tiver assistido a série na promoção do Exorcista, tem uma cena igualzinha, né, amor? Do sótão. É. Seria que tá bom. Pode andar mais um quadrado com todos. Ô, meu medo. Dá um ponto heróico aí. Ô, Carlos. Vou dar, já. Pega água pra mim, por favor. Tá, o primeiro deles a chegar, eles já vão chegando. Aquele assovio esquisito. Aquele grito horripilante, né? E vão andando, vocês escutam. Blum! Um deles se soltando as garras da parede, caindo no chão diante da Toff, erguendo assim por cima da Toff, assim, são altos, grandes, corpulentos, né? Se erguendo assim mais alto do que a Toff, como se observasse ela e de repente ela ataca com suas garras. Com desvantagem. Tem uma outra embaixo. Por quê? Eu tô morrendo. Negativo. Por causa da capa, Gê. Ah, por causa da capa? É. Capa do saltimbanco. Olha, eu faço 2 ataques, legal. 2 ataques com desvantagem. Minha pele absorveu já. Vai lá, hein, Toff. 10? Ah não, 10, 17. Errou? É 10, não é? Vamos. Nossa, ainda bem que errou. Oh! Errou os dois? Tô com 20 de CA agora, rapaz, respeito. Que sorte, hein, Top? Que sorte. Nossa, deu ele dela. Vai assim. Boguinha agora. É Top. Desvia dos dois ataques dele. Com destreza perfeita. Os outros quatro, Top, eles ficam ali no corredor, vão se aglomerando ali, observando, como que esperando uma oportunidade exata pra atacar você. Certo, Lisbeth. Agora eu vou usar o Java de Golof. Vai, Lisbeth, me tira do trânsito. Dois ataques a mais, sai pra cima. Pra matar esses bichos. Tirando do trânsito, como que eu vou fazer isso? O Aga. Que braço, velho. Não, não. Se você não é imune a controle mental, não, a gente não tinha comido o banquete? Não, faz tempo que a gente não fala banquete. Não pode mais porque descobrimos que gasta coisa. Gasta um bagulho de 1.500 pior. Uma bagulho de 1.500 pior é foda, né? É. Cada um aponta, mas é muito caro. Tem que ser uma panela incrustada com diamante, não sei o que. Não compensa o gasto. É, o crime não compensa. Na verdade, eu não penso, porque é só comprar o... Sere, qual vai ser a sua ação? Ah, tá. A minha ação... Talvez me pensa dela. Griel, qual vai ser a sua ação? Atacar. Não, flechada? Tem um e você? São bônus, né? Qual vai ser a sua ação? E curar. Mas não sei se você consegue, você tá dançando. Eu acho que isso é... É minha vez já? Não, é a vez da Lívia. Eu sou um paciente. Batendo na que isso? É um Java Veloz. Como assim? Eu acho, não sei. É seis votos. Ô louco, gastar um... Eu faço das drogas pra chegar até ele. Eu dou um tapa na cara dele. É corda. Porra. Ainda bem que ela foi no Murin. Se fosse uma cobra, já era. Murin, você tá em forma de lobisomem? Sim. Ela te deu um tapa na cara. A Lisbeth, isso causa dano em você? Não. Ah, é com o mestre. Não. Não. A mão dele é mágica, é abençoada. Ah, beleza. Você dá aquele tabefe assim, pá! E o Murin continua lá dançando, com os olhos meio fechados ainda. Eu tenho que causar dano nele, né? Dano. Tia, dá um... Você sabe que uma gema de mil peões, gente. Oi? Vocês sabem que eu em forma de lobisomem dando arma comum no efeito. Vocês sabem disso, vocês têm isso. Ok, mas teoricamente um tapa no rosto, uma aguinha na cara poderia acordar. Não. Ela acabou de testar isso e não funcionou. Sim, pode pegar a arma dela e dar aquela picada. Dá pra tocar na bunda dele com a espada. Seu amigo tá meio doidão, você primeiro joga aquela colocada com a faca. Depende, você sabe que é o único jeito de acordar ele. Depende, se for essa aqui andando em círculos, cantando, segurando a mão de Deus. Pô, você tá bem, cara? Eu taco a água, porque a facada já foi. Eu tenho uma espada banhada a prata. Essa espada é mágica, sua espada foi mágica. Se você fazer assim, ó, tum, você dá dano com a espada mágica. Você dá um tá. E dá o dano necrótico junto. Não, ela não precisa usar a espada necrótica, ela tem duas espadas. Dá pra usar de vez em quando. A espada é o chicote e a S necrótica. Ah, eu já meti um destruir o mal nele. Não, não, manda o necrótico pra sempre ficar chave de novo. É, vou pegar também a espada normal mesmo. Peraí, vocês querem matar o cara logo comigo? É só um D4. Ah, só um D4. Espada de prata? Não, é normal. É normal mesmo. É necrótica. Que aí previne, cara. Você vai bater nele ou você só vai dar um furinho? Um furinho. Tira um de vida, sai do trânsito. Um necrótico. Um, eu faço assim. Meio de um a um. Opa, esse cutucão aí parece que dá mais do que um de dano, hein? Foi garra, entendeu? Não, é porque ele é gordinho, gordinho dói mais. Certo, primeiro ataque, plá, segundo ataque. Não, foi garra que o bicho me atacou? Foi com garra? Hã? Foi com garra que o bicho me atacou? Garra. É, 187. O que mais você vai fazer, Lisbeth? Ah, que bom. Vou ficar ali. Eu saio do... Sai do também? Volta, você volta, sente aquela dor, você volta. Mas ele não precisa chegando de dois danos pra sair dos dois charmed. Não, qualquer dano sai. Droga! Eu aviso eles, eu sei o que tá acontecendo ali fora. Silêncio! Desculpa. Gente, tem seres malignos ali fora, se preparem. Ei, eu sei, estão tentando me atacar aqui, estou no curso, me ajudem! Atacando a porta. Quando assim, a gente falar isso, vocês olham pra fora e na diagonal da porta vocês veem um bicho enorme assim, batendo com as garras assim na porta, tentando acertar ela. Ciri. Oi. Você? Eu. Oi. Tá. Oi, tudo bom? Tudo bom. Eu solto um nível, tá muito medo. Tá porra. Eu tô falando, eu tô A criatura que tá atacando a Toph lá, quando o Iva, ela imediatamente viu o rosto assim na direção do nome. Como se fosse, estivesse olhando pra você, mas ela não tem olhos, não tem boca, não tem nariz. É, cara. Eu vou no compasso da dança ali depois. Eu vou castar uma magia no cara que não é o que tá me fazendo charmed. Ok, tá atrás da Lisbeth. Tá. Cadê a Lisbeth? Eu tô ali. Ah, tá ali. Não, tá atrás da Lisbeth. É, eu tava atrás da Lisbeth. Tá. Cadê a Lisbeth? Tô aqui. Lembra? Ô, meu, eu tenho 15 só no dado. Uma saudade, mas ele é um... Preciso fazer o tabuleiro. Ô, meu, a bolinha eu tenho até hoje. Ele é um morto-vivo, não é? É. Então o próximo é o... Olha, ele recebe desvantagem nas jogadas de ataque contra mim até o final do próximo turno. Certo. Uma mão. Não, não é mão. É, já tá uma mão. É uma mão, né? É. Uma mão espectral surge diante de um dos fantasmas, tocando ele, pressionando o peito dele. Parece que o jogo ele virou, dá uma, né, ele dá uma curvada pra trás. É assim, como se ele fosse fortemente afetado por aquilo. Junto você, José! Posso jogar um performance? Esse que jogou um performance. Pode jogar um performance. 22. Assim ele faz um movimento assim com a mão, aparece uma mão lá atrás, atinge ele. Você jogou quantos anos? Tá? Aqui não. Eu sei que faz teste, o quê? Ah, tá. Porque você tá nessa dança aí, ataques são feitos com desvantagem. É, feito com desvantagem. Ok, acertou da mesma forma. Tá. Acerta ele com a mão, ela vira de costas e dá um mortal no ar. Cai em pé e faz assim, como que agradecendo. Olha, uma plateia imaginária. Exato. Por isso da performance. Porque é da hora. Tá elfando ela. Griel. São quantos, Toph? São... É... Um... Sim. Vários. São... Ah, um monte aí. Vai saber contar. Foi pra brincar, mano. Não, não, são cinco ou seis? Ok. Sete. Cinco. Talvez nove. Eu começo a andar, Jeff. Levo minha mão na aljava e começo a fazer uma prece pro Glory. Que Glory é... Glorifique as minhas flechas e guias diretamente ao alto, que posso derrotar essas criaturas antes que elas derrubem meus aliados. Fazendo que o arco começa a brilhar, a aljava veloz. Vou subir enquanto vou andando, subindo no teto. Já puxo duas flechas da mante, olho fechado, puxo, abro o último segundo e já solto. Nesse primeiro aqui. Vou andando, vou chegar em cima daqui deles. Vou chegando na beira do corredor, já puxo mais 4 flechas de uma vez. Já viro assim no corredor, solto as flechas e volto. Então, 6 ataques. Eu não sei se é que chute, é como são os 3 tossudos, então. Ah, ok. Então, esses bichos são o quê? É, destrezudos, sei lá. No primeiro. Ele tinha falado destrezudos, hein? Jeff. Acertei, 14 no dado. Eu tenho mais 14, 28. Errou? Acertou. Então no primeiro 2 ataques, agora nos outros. Acertei. Opa, aí isso aqui pode ter errado. 19. Pode ter errado. Acertou. Então acertei todos. Vamos, danos. Jeff, no primeiro. Então você é o próximo. No primeiro já vai 24 de dano. Vai ficar aí ou vai andar? 30, 35, atrás. 44 no primeiro, Jeff, de dano. Acho que foi. No segundo, um lixo bom, dando bosta. No segundo, dei 15. Toma um desse na vida real pra você ver. E no terceiro, 5. Nossa, incrivelmente. Mas... Eu não dava uma magia específica pra usar o bastão. Desde que eu peguei o bastão, meu Deus do céu. 5, 17 no terceiro. Aham. Uh-huh. Tanto que a gente 22. Tem que carregar. É como é, destacando a quarto. E 5. Não, olha, eu faço uma coisa que poderia carregar seu bastão. 14, 17 no quinto. Tem mais 4 de Nomads. Eu sou um inimigo favorito. Certo, Grial. Você vai, sobe lá, dispara suas flechas, elas são extinguidas em cheio, todos eles. Tudo de Damante, viu? Tá. Todas as flechas da Damante. Quando os caras focam, você é pra corpo a corpo. Ok. Ferem eles. Esguicha um sangue escuro. Bem pegajoso. Certo. E quando isso acontece, esses quatro aqui desaparecem. E surgem lá dentro. Nossa, não. A plateia chegando aí. Surgem aqui dentro. Mas o quê? Suas palmas. Enfileirado? Enfileirado. Todos enfileiradinhos. Não, põe em dois lá perto do Murray. Você arca o canto. O cara cortou? O bicho não, não. Sim. Não, não. Bicho. Aqui e aqui. Ah, os. Eles teleportaram lá pra dentro. Aqui? O bichão lá que tá lá? Isso. Encosta mais lá perto da cera. Aí. Desaparecem lá dentro. Já correram, seus medrosos? Não, eles são lá dentro. Presta atenção. Eu sei, mas só fugir de mim. Vamos buscar eles. Segura esse aí. Então, as criaturas aparecem perto de você ali. Essas criaturas diferentes aí. Aparecem lá dentro do nada, teleportados magicamente, fazendo aqueles estalos com a boca, tá? Raspando suas garras na parede, no chão, tá? Emitindo aqueles grunhidos, aqueles gritos. E se movendo, cercando vocês ali. Seu cérebro vai tomar ataque? Sim, senhor. É, pela regra, sim. Alguém a regra é clara. Com santuário. Mesmo assim eles podem atacar. Eles podem tentar. Eles fazem o teste. Eu estou muito mal. Se ele der o desengage, ele consegue. Mas aí ele não consegue ação pra se curar. Ele quer se curar. Se peidar ele morre. Mas ele consegue tomar uma poção. Fala direito, pô. Pega o megafone, vamos dar um megafone. Sei. O que você vai fazer, Théo? Vai sair de perto deles mesmo? Sim. Você vai pra onde? Vai tomar ataque de oportunidade mesmo? Depende, você vai segurar aqui no palmo aqui. Você ponto? Dois. Tá bom, pessoal, dois. Você afastou pra onde, Théo? Pro canto aqui? É. Então bota o Théo no canto lá. Eu acho que é toma. Eu acho que eu escuto. Defenda. Certo. Você vai se afastando, fazendo os gestos da magia, tá? E aí você nota. Ou a aparição ali tenta atacar o Théo. Fazer o save do santuário dele. Falhou. Ele vira assim, vai pra atacar o Théo. E para assim, fica olhando pro Théo. Como se tivesse uma barreira impedindo os dois, e ele olha pra você com fúria, com ódio, não consegue te atingir. As outras criaturas ignoram você completamente. Depois do Théo. Você lembra? Pega essas criaturas, Selene, já dei uma maciada. É, mas tem um problema, né? Um grande problema. Tem aliados ali perto. Eu tô observando a situação deles. Uhum. O Murray, a Ciri e a Lisbeth estão praticamente feridos? Parcialmente feridos? Eu tô um pouco só. Bem pouco, Cedrinhos. Coreações, cortes. Eu só tô um quartinho assim no couro. Bem pouquinho. Eu tô chamuscadinho. Bem pouco. Tem um pelinho queimado. Amor, tudo que tá grifado aqui, eu tô tá preparada, tá? Meu Deus do céu, velho. Só que não. Só pode usar. Vai, você não gosta de ficar rabiscando com a canetinha? Agora aguenta. Ô, Di. Oi. Medo pra mim é 10 foot. 3, né? E... Porque a minha reta, a diagonal... Calma aí, tô chegando. É... raio. É reta ou diagonal? Vê aquele... esse quadradinho aí atrás de si. Vai pegar esses dois aqui, né, mano? Só esses dois vai pegar. A Dena vai pegar. Só esses dois aqui, só. Um dois quadrado? É 10 foot. 10 foot, 3 metros. É. Saindo daqui. Ah, tá. Esse é o quadrado atrás desse ali. Caralho, que é o seu, né? Tá, tá pegando todos. Pega no céu? Não. Pega no céu. Você pode jogar em cima da Ciel. Tá certo, eu vou jogar então em cima da Ciel. Aí eu pego. Vem inimigo ali. Jeff, o que você tá usando? Eu não tava prestando muita atenção, tá valendo a bola. Não, ainda não falei. Ah, tá bom? Posso fazer o seguinte, então, Jeff? Não, é porque... não é questão que você não tá ouvindo, é que só pedi pra você medir mesmo. Eu não tinha falado que ia usar. Eu não vou medir porra nenhuma. Eu quero fazer um negócio, Jeff. Eu não sei o que você vai fazer. Então, se você falar, dá pra medir um negócio. O que você vai fazer? Não sei, proteger assim. Vamos partir, você precisa dar um avisar. É só um heróico pra poder... Não, não vai avisar. Relaxa, mano. Eu tô meio dando até agora. Magia de fogo? Não. Ah. Tem que fazer assim, Vintron. Vai. Relaxa. Então tá bom. Eu vou chegar perto ali, dali mesmo eu vou fazer. Dá com uma pedrinha assim, ó. No pé da Ciri. Para que essa pedrinha pega no pé da Ciri, eu toco uma nota. Vai. Despedaçar. Muito bueno, garoto. Então não save throw de constituição. Não tem imunidade nem resistência. Todo mundo, né? Não, todo mundo menos o Bel. O Bel e o segundo fantasminha. Tô parado. Vou usar minha reação então. Se a não falhar no teste, eu vou aumentar o Bel. 25. Passou de boa. Vai tomar só metade. Sussa. 2-2, Celerinho. Hã? 2-2. 22. 2 e 2. Ah, 2 passam, 2 falham. Ah, entendeu. Tem 5 bichos. 5. 22, mais 4 da Lisbeth. Tem 4. Tem, ah, sim, tem um fantasma, né? É. Quantos? 26. Falei só pros carinhas. 17 passou também. É Wisdom, né? Não, Constituição. Constituição. Cada nível tinha um. Constituição tem mais, passou. 21. 21 total? É 22. Ah, então falhou. Falhou. Caraca. Todo mundo quer ficar perto da Mate esse fantasma. É? Mate o fantasma. Para que eu possa atacar decentemente. 26 de dano sônico em todo mundo. Todo mundo. Até eu? Não, você não. Só nem quem tava mesmo. Quanto de dano? 26. 26. Hoje o Rafa não me avisou. Hoje você não me avisou. Tava rápido. Tava rápido o negócio ali. Mandou pra baixo, não pra cima. A moça tava rápido. Mas 26. Hã? Metade é 13. Eu, só que eu tô em fúria. Metade é metade. Um quarto de dano. Ah, 6. Por que você deixa ela ser errada? Porque tava ouvindo outra coisa. Sentiu que eu. 26 de dano. E quando eu ouço as gravações, fazer minhas anotações, eu ouço acelerado pra ganhar tempo. Tá escasso. Certo, o Celerinho joga a pedrinha, toca uma nota, a pedra explode assim com aquela explosão sonora, aquela onda sonora, se propaga, faz vibrar todas as mantas da cama, ó, aquele mosquiteiro, tá? Chacoalha o quadro na parede, aquele som ensurdecedor, tá? Vocês veem um... praticamente o mesmo dano que você deu no ataque. Hoje é, aquela habilidade que eles usaram é uma espécie de passo das brumas e eu de vida. Ou é exatamente. Sim, não, só ataques. Uma espécie de passo das brumas. Tá. Não, o Cruzeiro tem que ganhar. Corrige é bom com o Interfire, é óbvio. Corrige é bom, cara, pra atacar bastante gente. Se é um inimigo só, aí fodeu. Aí o Ranger tem que passear pra café. Interessante. Achar um carro com cachorrinho pra brincar. Explode aquele. Aquela onda sonora, tá? E você vê, Celerinho, que as criaturas elas parecem não ouvir o seu som. Tomar dano? Dano elas tomam. Ah, dano toma, mas não tem ouvido. Elas não são imunes ao dano, mas elas são imunes à condição de surdez. Ah, tinha uma condição, né? Já o save throw. O save throw é pra condição, né? Não, é pro dano. É pro dano? Ah, mas se falhou, fala. Aplica condição? Eu nem tinha visto se tinha condição, eu só vi pro dano. Aplica condição? Eu acho que aplica, né? Deixa eu ver. Condição surdez. É cantrip? Não, é muito então, cheiro. Então pode aplicar. Porque se fosse quem tudo, eu falaria que não. Ele é muito forte pra ser quem tudo. Mas eu vou ver se é ligado ou não. Bom, acho que se tu falar no teste, acho que pedra não. É feito de. Eles são feitos de material inorgânico? Não. É pedra, cristal ou metal? Não. Ok. Ah, é, daria dobro de dano, né? Não, eles fariam o teste com vantagem. Ah. Certo, não. Ok. Isso aplica pra duas são os fantasmas. Eu poderia se aplicar pelas duas menores. Não tem condição, André. Sabe essa de latino? Quem que tá lá fora no corredor? Eu. Tipo slime, sabe? A Toff e o Gabriel. É orgânico, claro. Não é uma massa, é orgânico. Você acha que vai ser tipo fazer no caso? Não, mas. Eu acho que é orgânico, só que mesmo assim é líquido, líquido absorve muito som. Então seria também muito orgânico. Não, mas acho que é criaturas inorgânicas. Mas eu acho que vai. Os fantasmas vão lá pro corredor. Não, vão pro corredor nada, vão atacar o Celerinho que tá ali na porta. Vou fazer onda? Põe os fantasmas aí em contato com o Celerinho. Vão atacar o Celerinho. Um já tava. Hã? Um já estava. É que eu lembrei no. Quebrou algum objeto? Quebra, produção. Quebra, tinha. Tinha copo em cima. Sabe, da. Tinha tudo que não tá carregando. Quebra tudo. Ah, um crítico, Celerinho, e o outro ataque eu errei. Ah, ok. Vai doer um pouquinho. São só 10 de 8. Cadê o dado? Cadê o dado? Achei. Nossa, até hoje. Tá lutando do time do sol. É. O time do sol tinha a menininha da flauta. Não, tá lá, tá só na porta. Esquecido, acabou tudo. Era. Celerinho, 59 pontos de dano. Acertou. É, acertou. Total. E jogue um save de constituição. Vamos lançar, Celerinho. Dificuldade 15. Não é magia, né? Não. Okay. Life Drain. Passando lá, né? Nossa, que coisa, não deu 15. Que sorte, hein? Não perdeu o HP. Não reduziu seus pontos de vida máxima. Toff. Oi. Você. Ah, sou eu já? O bicho te atacando. É que ele usava. Ele dava dano pro chão. Ah, dava dano pro chão. Quanto bom você é com essas flechas! Muito! Então deixa ele no chão. Pega a marreta. Pelo poder da terra! Então uma burdoada ali pro tacar, pra deixar ele no chão. Faz um teste de força. Ele se transporta! Eu vou jogar ele no chão, se ele se transportar, você não pode, você vai com as flechas. Não, mas se você prender ele no chão, ele vai. Não, não tem problema. O que você tá fazendo, Top? Eu tô fazendo um ataque com a pedra do de terra. E é um ataque de deixar ele prone. Prone é no chão, tá. Né? Jogar no chão. Um save de força, né? É. Dificuldade vai depender do lado da magia que eu vou usar. Então eu vou usar uma magia de. Aliás, uma magia de primeiro nível. Primeiro, deixa eu ver se eu vou acertar ele, né? Uhum. Sim. Por isso você fez o tacap? Sim. Porque ele tem que ser uma arma de... De esmagamento. O tacap é um esmagamento. Uma arma ia ser no punho, né? Soltado. Isso funciona? Seu punho não tá dando. Não, só isso. Se você fazer uma luva de pedra. E o monge ele é considerado armado mesmo. Não, armado. Sim, sim. Não sabia disso, por isso que eu quis atacar. Mas se for dar mais dano, você cobrir a mão de terra. É, isso é um pouco discutível até, viu? É discutível porque tem essa discussão. Strike não é melee weapon. É. Tá, tirei então. 18 no dado. Acertou. Tá 25, acertei, né? 25, acertou. Tá, então você faz um teste de força, dificuldade... Não importa a dificuldade, eu passei, ó. Olha o curando aqui, ó. 18. Olha o curando. 20, 19 eu tirei. Eu acho que... Curando. Um quadrinho de fogo. Que horror. Depois da Toff, é o Murray. Na verdade, eu não tô falando de resistência, não. Tô falando se eu der só o dano máximo do, da arma. É, se você dá o dano máximo. Qual que é o dano máximo do, do máximo do Takap? É um D4, né? D8. É, deu. É, você fez um. É D8, mas que tamanho de clava que você fez? O tamanho. Acho que médio, sabe? O tamanho é proporcional pra Toff. Não sei o tamanho. Tá. Então vamos lá. Tem a clava grande que é D10. Tá. 4, mas a minha coisa deu 10. Deu 10, 8, 12. Tem que contar mais que o dano total dela. Vai. Hã? 12 é mais que o dano total dessa arma, né? Que seria 8. Fica dividido o espaço ali com a gelo. Certo? Eu tô dando 12. Tirei 4, não deu 8. Mais o meu bônus. Não entendi, não entendi. Por que disso? Porque fala o seguinte, se o dano que eu der com a arma for superior ao dano total da própria arma, o alvo ficará prone. Onde que tá isso? Ó, a arma ganha uma aura espectral. O dano de esmagamento causado por ela ignora a resistência à unidade. Se você rola a quantidade máxima de dano da arma, o alvo ou a criatura cairá no chão e ficará prone. Ah, se você rolar a quantidade de dano máxima. Como se tirasse 8 no dado. Se tirasse 8 no dado. Não deu 8. Tá, beleza. Entendeu? Tá. Quer rerolar? Ah, então eu vou chegar no roteiro, filho. Tentador, né? Sim, pô. Agora que eu não posso entrar lá. Bom, eu tenho dois ataques. Eu posso usar a outra propriedade da pedra no segundo ataque? Porque não fala se tem limite ou não. Não, porque se tivesse essas propriedades seria como se fosse ação, né? Entendeu. De qualquer forma, então eu tenho o segundo ataque, então ela continua a propriedade. Então eu tenho outro ataque, então vou tentar outro ataque. Tenta outro ataque. Tá, então o primeiro deu 12 de dano. Já marquei. Isso foi o dano ali. Eu posso adicionar um D6? Joguei. Não, de acerto. Tá, 17 errei. Acertou. Acertei? 17? Certo? Tem 14 no de CA, mas... Não. Nesse caso aqui, se eu rolar um D6 pra adicionar, ele conta como dado? Acho que é válido. Posso contar, né? Acho que é válido. Vai dar, filho do mãe. Tirou 6. Tirou 2 do D6. O bichinho também. Aê, 3. Deu 9, total no D8. Ok. Deu 9, total no D8. Cai, filha da mãe! Ah, ele vai cair, teimoso? Então pera aí. Cai no chão. Dou aquela cuspida na mão, seguro. Agora vai. Cai com tudo no chão. Certo, muito bem. Murray, Lisbeth, Siri. Vocês são os próximos. Tá. Jeff, eu quero vir. Tá aqui, né? Mas, não tem como vir pra cá, mano. Eles não são cegos, né? Não. Eu vou vir aqui, ó. Vou ficar aqui na frente da Siri. Aham. Vou atacá-los. Vou atacar esse aqui. Tá com descuidado. Devia bater no carinha ali sem entrar na minha frente, né? A questão é que eu tô fazendo isso pra eles terem desvantagem se eles forem querer atacar alguém. Você sabe que a minha magia vai pegar em você agora, né? Foda-se. De novo. Vamos ver o foda-se a hora que eu jogar medo. Vai, joga. Quero ver ele sair correndo, minha bichinha. É que você não passa muito a vez. 15 com 11. 26. Acertou. É, Leon, como é? Ele tá vendo unicórnio, o celular dançando, sei lá. Nossa. Devolve. É, isso é um sinal ruim. Isso é um sinal ruim. 10 com... Ô, Camille. Oi. Ele tá 1,5 metro da Denise? 10 com 11. Não. Não, tá um pouco mais. Tá um quadradinho. Por quê? Se tivesse 1,5 metro dela, seria imune à mesa. Mas eu acho ela pode mudar. Mas como eles dá um passinho de ajuste aí, porque. Joga a bunda pra trás. Arrebenta o bumbum dele. Eu vou tentar jogar medo nele. Se você tiver aí, vai pegar em você. Mais 11, 21. Sabedoria. 21, 22. Sabedoria. 22 com 7, 29. E a minha dificuldade nem com 20 ele passa se ele não tem bônus de sabedoria. 29. Primeiro ataque, 29 de dano. Ok, mano. Segundo ataque. Acertou bem ele, tá bem ferido. Vamos ver, então. Segundo ataque 21, no mesmo. 23 é pra... Ok. É, evocação, evocação. Tem 5, né, de... Sabe de magia, né? É. E eu tenho o cajado, acho que... 14. 14 dá mais 2. 14, você errou. Não lembro em qual. É, ficou... Não é 14. Aí eu fiquei igual a Alessia, mano. Eu roubei os itens dela. Lisbeth. O urso desloca ali protegendo a Ciri, bate o machado no peito dele. Tá? Puxa o machado, ele toma assim pra trás, se apoiando na parede. Eu sou antes dela. Não, é ela agora. Ela? Se apoiando na parede, Murray. Ela não se move, tomara que ela tenha se se apoiando na parede e. Ele encara você. Tô lá, de mim ele fugiu. Lisbeth. Ela tem que ajustar pra atacar, senão não dá certo. Eu venho pra cá. Não, tá não. Eu tô flanqueado. Eu tô flanqueado porque eu tô usando a descuidada. Se eu vim pra cá, eu posso dar uma força. Aqui tem dois. Com medo de você, sabe? É? Hora boa. De você, sabe? Sim, mas vou um tentar ele larga tudo que ele tem na mão e tem do machado. Ok. É uma bola, vai lá. Se tiver um machado. Deixa eu ver se eu acerto. Eu não tô te vendo. Hã? Eu não tô te vendo. Vamos. Quantos comissões vai pegar você ou não? Tenho certeza. Primeiro ataque. Agora o segundo, que vai pegar você. Eu acho que tá vendo a pessoa pra afetar, mano. Mas quanto? Como eu tava com a mesma pessoa sem ver essa pessoa. Não. 15, não é. 15, porque você entrou com medo dela. Acerta. É 15, certo em cima. É 15. É um cone de 9 metros, eu pego você. Tem um couro duro. Você vê um jornal assim enrolado batendo assim, ó. Seu arquivo sujo. Eu vou dar um Divine Smite. Ele dá um Divine Smite. Mas agora eu acho que eu tenho mulher mesmo. Agora sim. Ah tá, eu pensei que tinha que ficar. Aí ela deu um passinho de 1,5 metro pra trás. É que eu não posso, porque eu tô dançando, senão, negão, eu ia dar uma suada. Você saiu do charge, não saiu? Não. Eu dei dano em você. Você deu dano em mim? É lógico. Verdade, mas eu continuo dançando. Pelo amor, pelo amor. Físico? Hã? Não, porque ela quer continuar dançando. Ah tá, ela dançando. Tava... Ela gostou do... Eu achei legal. Vou virar a Swash Bonnie. Vou pegar uns níveis aqui. Não, vai virar barba. Que assistência aqui. Tá vendo? Não tô com som, galera. Tô com som. Ah, tá bom. Pode dar. Ah, e mais dois deu. Ah, sei como é. Seria você a próxima. Eu sou a próxima? Faz um cheque aí então de sabedoria, por favor. Faz um cheque. Pra quem? Dos bichinhos aqui. Seis. Quatro lá. Hã? Eu também. 45? 45? 6 de sabedoria. Sabedoria. Mais 4. Daí 21. Bora zero. Bora zero. Isso que você deixa ele extremamente ferido. Sua espada corta ele de cima pra baixo, assim, duas vezes nas costas. Você começa a ver os órgãos internos dele pulsando ali dentro, enquanto aquela gosma escura, enegrecida e pegajosa vai escorrendo, manchando todo o chão. Petróleo. Que foi? Petróleo. Petróleo. Não é petróleo. É candidíase. Sere, você faz a sua magia, tá tentando afugentá-los, espantá-los com medo. Como se a mulher medo. Pergunta. Resposta. Deu o quê? Medo. Não, é de fogo. Depende de som? Não, não fala. Não fala? Não fala. Ok. Ele fala que o jogador projeta uma imagem fantasmagórica com os piores temores da criatura. Aí cada criatura numa distância X deve ser sucedido num teste de sabedoria. Ou jogará o choque que estiver segurando para recuperar o assustado enquanto a magia durar. Certo. 22. Aí eles vê a árvore dele. O primeiro deu 45. O primeiro deu 45, o outro segundo deu 22. Vocês estão vendo a árvore mais longe. A árvore mãe morrendo, é. Meio que assim. Morreu ou não? Tira os. Por que você tá entre. Ah, achei o quarto, tá atrás do muro. Eles viram o celular deles assim? Tira os quatro dali. Hã? Vê se 40 mais pedidos da mãe. Tira os quatro dali. Não, eles não saíram. Ó. Eles viajando. Eles podem ir pra onde quiser. Um deles vem aqui, ó. Passa aqui no meio das duas e foge pra cá. Tinha um lá no canto, né? Isso que eu quero, os três que estão no canto lá, eles vêm pra cá, ó, se afastam e vêm pra cá, perto do Celerim. Eu dou a oportunidade em três. Não, e um só deu. Por que um? Você só tem uma reação? 24 mil performance. E você gastou sua reação pra entrar em fúria. E pronto, mas eu recuperei minha reação e já foi meu turno. De novo. Ok. Então você taca um. É, já taca um só. Chose wisely. 24 de performance. 24 de performance. Se eu for machado, tem que mover a sua. E o ataque com desvantagem? Não, a sua reação tem que separar uma machada. Mas você vai matar o mais ninguém. Eu vou. Os medos dele dançando como se fosse uma dança agressiva. Não vai não! É só, ricochete! Ok. Bom, o que acontece é o seguinte: é que eu não preciso estar dançando, eu já saí do Charmed. É, pega nos três. Porque o Serim me deu dano. Você deu dano? Deu. Eu não fiquei sabendo. Foi pedaçar. Pegou, certo. Me pegou. Pegou de novo. Mas eu não tava sabendo. Vou dar uma oportunidade e não tava mais ferido. Eu tô ferido. Certo. O mais ferido, na verdade, é o que a Elizabeth acertou. Mas ele não tá. Mas ele não. Sim, ele está no seu alcance. Você pode dar um ataque nele. Poderia dar tanto aqui quanto aqui quanto aqui. Sim, você pode dar em qualquer um deles. Escolhe aí. Vou dar pra quem você quiser. Mais filho, vai lá. Vai dando. Ah, certo. 6 com 11, 17. Certo. Acertou. Joga o dano aí que eu vou descrever a cena. A Ciere, ela com a espada na mão, ela gesticula, né? Profere algumas palavras profanas. O cabelo dela levanta, expondo os chifres, os olhos brilham. E o quarto onde vocês estão, ele parece tremer. Parece que um som reverbera ali e o quarto parece tremendo. Vocês veem as criaturas. Fazendo esses gestos, esses sons estranhos. Tá? E aí elas vão se espalhando ali e continuam fazendo esses gestos. Enquanto elas vão fazendo isso, elas vão o tempo todo voltando, se afastando, não de costas. Voltando as atenções ali no meio de vocês três ali, né? E fazendo. E vão se afastando ali e vão se colocando encostado das paredes ali e ficam observando vocês, ficando vocês nessa posição estranha. 35, Jeff. Quanto? 35, Jeff. 35 de dano. E friso que isso eu fiz dançando. Hã? E isso eu fiz dançando. Fez dançando, é isso? Ela saiu do charme, mas não perdeu a graça. De dançar. Não parou de dançar, gostou? Eu achei da hora. Achei da hora, beleza. Bom. É uma gueixa. Tá, Jeff, eu vejo que eles estão saindo. Eu solto um uivo. Solta um uivo? Faz um uivo. Faz um uivo, Jurek. Ok. Soltou o uivo. Tá? Soltou o uivo. Eles imediatamente viram atenção pra você. Né? Eles focam. Eles não têm olhos, tudo. Não tem expressão. Vira o rosto. Mas a posição da cabeça deles vira na direção do Murn. E. Um segundo depois. E vão se afastando o máximo possível de você, Sierra. E do Murin também. Me? Ok, Griel. Por isso que o cara tá caído, tem algum bônus? Hã? Ele tá caído bem na minha frente. Ganha. Vantagem? É vantagem. O Jeff. É tudo crítico, né? O dano nele. Hã? É tudo crítico pra ele tá pronto, né? Sharpshooter. Ele joga com vantagem. Jeff, todo mundo tá com o sharpshooter ligado, tá? Não vou desligar, não. Eu vou três flechinhas. Ombrinho, ombrinho, ombiguinho. Cravo. Pra ver se o ombro ali perto. Vai, primeiro ombrinho. Acertei. Segundo ombrinho. Acertei. Ombiguinho. Acertei. E vou jogando. Não sai daí! Da mancha. Já viram lá pra dentro. E ataco todos eles. E ataco isso aqui duas vezes. Ok. Então começamos aqui duas vezes, dois ataques. Ah, não, ele trocou, mano. Errei um, acertei o outro. Uhum. E agora nos outros, mais cinco ataques. Já trocou, mano. Acertei dois. Aí toma o gol e. Então você é o próximo. Não, pelo menos eu tenho empate só. Acertei. Aparição, errei. Apareceu em 14, eu sei. Último jogo. Mas então, tá super ligado. Jeff, ele faz assim, ó. Clique, liga o chute. Nesse aqui, Jeff, já tá com 66 de dano. Agora o resto. 70. 77. 82. Já acabou de encerrar o jogo, né? E nesses aqui, errei as duas aparições. Então nos outros, 22 de dano arrancado. No primeiro, 25. No segundo, 25. No terceiro, 12. 34. E no quarto, 29. Eu tô ali de ponta cabeça, Jeff. É flecha pra todo lado. E eu ainda... Quando eu vejo que os bichos estão ouvindo, obrigado, Sierra, reúna isso pra mim! Quanto que deu dano no terceiro? No terceiro foi. 27 ou 29? Acho que foi 27. 29? Foi o último de 27. Foi 27 e 29. 27 ou 29? Ok, Grial, muito bem. Tira o terceiro. O Caído lá não morreu, não? Não, Caído não. Deu dano bom ele, cara. O Caído continua vivo. Mas o terceiro pode tirar. Mas o terceiro pode tirar. 83 não, cara. Foi o problema. Me pareceu. Não, não é esse. Não tem problema, não faz diferença. Mas ele tá bastante ferido já? Hã? Sim, ele tá bem ferido ali. Tá bem ferido e imobilizado ali no chão. É, porque eu quero ver. O Grial espera as três flechas. A única coisa que ele faz é se contorcer e dor. Jeff, flecha da diamante. Acredito que travou ele no chão, né? Travou no chão ele, Jeff? Como se ele tivesse que travar no chão. Eu cravei três flechas da diamante nele, né? Então, você. Cara, ele te deu um bagulho de presente, pode. Liga. Eu vou pegar. Ah, eu ia fazer agora. Hã? Os bichos. Ah, eles vão atacar logo pra eles. Eu só vou pegar o Flamengo e vou falar direto de. Mas ele tava só magia no você. Dá magia pra bombar alguém do grupo. Rafa. Ele pega sua vida treinada. Cara, eu vou. Restauração. Restauração é uma boa, galera. Que diamante que você quer? Olha! Tudo, o diamante que você quer? Por isso que a gente pode usar a restauração maior. Acabou! Ah, isso que eu falei, dá pra comer. Isso Os monstros? É, a gente viu depois. De um sim, ferimentos bem graves já. Eles. Eu vou ver uma opção? Não, pensando palavra divina, mas isso aí é funcional. Deixa eu tirar o dano divino pra entrar. Eu acho que não sai. De vida ou menos. Só resta 50 de vida ou menos. Acho que é, isso aí eu não consigo te dizer. Porra, mano, eu tô vendo, eu tô vendo. Que é, olha os bichos que tá matando. Comparece, alienígena. Eu tenho dois diamantes que tem dois que estão muito, muito fracionados. Tem porque é pó. Tá. E você tem medicina. Como você faz um diamante? Faz um check de medicina. Com outro diamante. Esfrega ele, sim, outro. A gente já perdeu um respect, mas. Pé. Não, não tem problema. Rafa, isso não é uma pedra, não joga pra baixo, faz colar. Tá vendo? Nossa. Faz colar. Não é pra você fazer rola no ar, é rola na mesa. 13 mesmo. Rola no ar. 14. Se fosse 14, rubi, eu tenho a roda aqui. Rubi. Tá bom, tem pelo menos dois deles que estão com menos de 5 dedos. Eu acho que vou precisar de um rubi depois. Pode. De quanto você quiser. Vê aí, que vai falar de mim. Os mais feridos de todos, esse aqui e o que tá lá fora. É, o que tá lá fora que eu já fiz. Mano, eu tô querendo fazer um negócio, tô querendo fazer um negócio. Vamos lá. Pega uma área da área. De 50 de vida ao menos. Surdo. 40 de vida ao menos. Ah. Surdo e cego. 30 de vida ao menos. Surdo, cego e estunado. Atordoado. Eu achei que ele ia falar só. Atordoado é interessante. 20 de vida ao menos. Morto. Então, poder ver, boa. E se for um celestial, elemental, fada ou demônio e falha no save, volta pro plano de origem. Mas puxar. Já que vocês não conseguem entender, entendam a palavra de Deus. Qual dele? É claro que é. Calmeiro. Ele responde pra você como um bosquinho. Palavra divina. Qual que é o meu save? Depois eu faço. Sabedoria, né? Qual que é a área que afeta todos eles? Todos que viram. Todos que estão dando assim. É carisma. Todos que ouvem. Todos que ouvem? Todos que ouvem. Vamos os dois fantasmas. Os caras não ouvem. Eles comem quem é, mas todos que ouvem fazem. Eles não ouvem, mas não são efeitos, não tem condição de inibir. Mandar o viado de Deus. 1, 2, 3, 4. Só tem 4 de vida, hein? Dois falharam. Sabedoria? Carisma. Um 20 e um 15. Um passou, 15 não. Um deles passou. Nossa, que carisma. Já deu uma dica. É carismático. E agora os fantasmas. Pô, o Guia tá vendo os bichinhos lá no planetário? Não. Eles vão embora. Um 17 e um 18. Carisma. Quem tem mais essa categoria? 21 e 20. Os dois fantasmas passaram também. Eles foram só se curar, eu acho. Não, eles estão correndo com minutos. O que acontece com quem tem 50 ou menos? Surdo. Por um minuto. Então é o caso desse bichinho. Mas ele tem menos que 50 e mais que 40. Se for, é só surdo, senão vai acumulando condições. Eu sei. Tem mais. Acumula condições. É que vai ficando mais forte. Caramba, chega no zero pra ver o Joseph Kuhn. Um deles faltam exatamente. Vai cancelando o carta, cara, de 20 pontos pra ele morrer. Exatamente? Então ele não morreu. Ele morreu? Chega a 20 morreu no teste, sim. Cai, morreu! Tira esse do jogo. Morri! Tira esse do jogo. Quando você evoca a palavra de Palmir, vocês irem. E cai no chão. Falei que o Almir fazia mal? Eu não falei não. Eles continuam mortos ali. Eles voltam pra outro plano. Eles vão pra outro plano. Como é que é? Eles continuam mortos. Nossa, ali. Eles vão pra outro plano. Não vou te dar resposta, não. Quanto tempo de morte? No máximo é 50, mas pode deixar 50. Agora tem 45, certo? Bem lembrado. Fim do turno, certo? Já é o último. Não dá pra carregar. Final do dia. Os dois que caíram desaparecem. Eu vou plano deles. Volta, plano deles. Eles eram. Não quer pegar pra criar também? Mano, se chegar na minha ação, talvez. Pô, tem 15 mil carinhas do meu lado. Eu tô fodido. Não, acho que tem uma perna. Vai tá junto. Relaxa, seu livro tá de sair. Ih, fodeu. Ai que eu tô morto, porra. A nossa liderança não tem visão. Nossa liderança não tem visão. Você não é uma pessoa muito visionária. Serenim, você? Tô muito visionário. Ok. Então. Você não vê o que a gente faz. Eu confio cegamente em você. Mas, tô pensando, o que é esse bagulho rasurado? É armário. É armário. Tem muito bem espaço em cima dele. Tem, eu tava lá. Bom método. Um metro. Ah não, não tem ninguém aqui, né? Nossa, eu vou dar Miss Step aqui pra mostrar os meus amigos. Ah, ninguém é seu amigo aqui, beleza. É porque senão eu não consigo bater nos bichinhos. Não, não, firmeza, mano. Pode ser aí, mesmo. E vou usar Firebolt gêmeos nos dois. Ok. O bagulho tá batendo. Tudo é gêmeos agora. Porque eu tô usando o poder de feitiçaria. Tá gastando ponto pra isso. Magias, só tem que ser a mesma magia. Ok, primeiro acertei. Aí consegue duplicar mais um pra dar. Segundo também acertei. Ó, oh, tá acertando, hein? Só falta dar dano. Put. 26 no primeiro. Acertou. Valeu. Por incrível que pareça, foi 26 que eu tirou no primeiro. Foi. Fez, né? Foi. É 16. Foi 16. E 29 no segundo. Caralho pra caralho, hein? 26 e 29. Eu tava acanhado. Saiu o time. Dois. Foi tipo, opa! Não, tem que ver. Opa! Pô, isso aqui deu dois jogos pra você ouvir. Você já tá assistindo o episódio, eu tô fazendo fumar maconha. Esse episódio é muito foda. É o primeiro episódio, né, mano? Esse que é o primeiro episódio, né? Sei, qualquer. Um doce, por exemplo. Você afasta deles magicamente, se reúne ali com a restante do grupo, dispara suas magias, tá? Você vê que eles estão lá, arqueados, como se eles estivessem com medo, tá? Pega no peito deles, eles são lançados para trás, um batendo contra a parede, outro batendo contra o armário. Tá? Eles começam a pôr as mãos assim, os tentáculos, né? Se retrair, como se eles estivessem já em pânico com a situação deles. Eu bati nos bichinhos que tava delegando o vizinho. Qual bichinho que delegou? Ah, nos fantasmas. É? Ah, ok. Isso muda tudo. É que já tava dando porra dele. Isso muda tudo. Então, pera lá. Eles já atacaram, alguém nessa parte aí. Não. Aí não conseguiu. Isso é muito bom. Falta caro agora. Errou. Ok. 29. Ok, tira um dos fantasmas. Tira o segundo. Os dois. Normal. Os dois? Hã? Os dois? Não. E 29? É, 26 e 29. Vamos tirar o segundo? Pode tirar o segundo fantasma. Tá vendo? Isso que é culpa, isso que é culpa. Os raios do Celerinha atravessam os fantasmas e eles se desfazem no mundo. Como se fosse um pano podre sendo rasgado no ar assim. Fica aquela poeirinha negra deles que vai se dissolvendo no ar também. Toff, você. Eu? É. Tá. Tem um bicho que tá do seu lado. O bicho tá. Ele tá. Tipo, ele tá tentando se levantar. Ou ele tá bem. Tá parado, quieto, imóvel. Não oferece mais perigo. Eu quero ver os dois presos. Ele tá vivo ainda, né? Preso pelas flechas do Grial. Ele tá vivo ainda. Tá vivo, ele continua vivo, mas ele tá imóvel, nem tenta sair dali. Nossa, 680. Ele só tá soltando aqueles grunhidos dele. Mas ele tá levantando a cabeça, não tá no chão. Não. Ele tá no chão, só. Tá no chão. Deitado lá. Soltando aqueles barulhos. Sabe-se lá de onde que vem. Tá. Qual que é os barulhos que ele tá soltando, tá fazendo? 5, 4, 3. Qual que é a distância da minha escolha de casa minhas adagas? Tá do lado aqui, praticamente, porque eu tava aqui, né? Soltei, tipo, as correntes no chão, tá ligado? Tá, eu dou um passo de ajuste, dá pra pegar ela com um passo de ajuste? Mítica, é complicado. Tá, eu pego elas, puxo. A hora que eu puxo, pego elas, já venho aqui, subo nas costas dele, viro de costas e faço as adagas, uma tesoura. E daí capto ele. Sabe qual é o nome desse bicho aí? Arangolango. Arangolango. Por isso que ele tava apontando, né? Ok, Todd. Tirei uma pra... Quebrou meu esquema, zero. Foi do... Pra pegar uma hora do sol. Agora que você sobe em cima dele, põe as adagas no pescoço dele e você vai travar, você escuta ele. Ele covarde! Ele desaparece. Greg, você está vendo ele? Não. Cadê ele? Ainda não fiz minha ação. Ainda não fiz minha ação, né? Não, não fez. Tá. Greg, você tem algum pergaminho branco aí? Tá, calma. Ah, desculpa. Bom, agora que não foi por causa disso. Foi pra piorar. Aí na minha outra ponta. Eu ainda não apelei. Então. Ele surge no alto ali da sala, acima da cabeça do mundo. E ele despenca. Achei ele! Do alto. Em direção ao solo. Ele tá em cima do Murray! Enquanto ele tá caindo em direção ao Murray. Queda suave. Tá? Queda suave? Ele não vai juntar no Murray. Ele não vai querer. Tá caindo diante do Murray. Na frente dele. Tá caindo no meio de vocês aqui, ó. Quem tá caindo? O bicho que a Toff ia matar se teleportou e apareceu no alto ali. Ele tá entre o Murray e a Sierra. Que tipo o machado com a lâmina pra cima. Vai fazer aquela suave? Hein? Não! Estica o machado, vai. Cai no machado aí, pior. Ele vai despencando assim no alto. Ele foi pra cima porque ele contava com a queda. Ele vai despencando, vai ser diferente no fim das contas. Ele vai despencando, tá? E aí você interrompe a queda dele e ele para no ar, vai flutuando devagarinho, tá? E isso frustra a ação dele, tá? Que tava condicionado a essa queda. Mas mesmo assim, ele mira no alvo dele e ele ataca. E Guto, quem que é o alvo dele? Você. O que tá próximo de você, flutuando entre você e a Sierra no ar, batendo as asinhas. A Nick. Ele mete a mão na Nick, tadinho. Segura ela e puf, desaparece. Filho de uma puta! Não, deixa eu fazer a Nick com você, mas a Nick não tava com ele? Tava. Mas por que ela tá fazendo uma até a hora que a Siri puxou ele e ela ficou pra trás. Mas Nick é burra, porque ela não foi junto. Porque você ela ficou. Ai, que eu faço? Eu não sinto mais a presença dele. Não tem mais Nick. Ele matou. Ele levou Nick. Presença dele? Sente. Aonde? Metros abaixo de vocês. Muitos metros ou no salão de baixo já? No andar de baixo, correndo desenfreadamente. Onde ele está? Lado? Hã? Pra que lado? Pro sul. Pro sul. Peraí. Tipo, onde vocês estão? Acho que não tá nem correndo. Pro sul é pra saída, Gé. Onde ele está? Pro sul é pra saída. Hã? Onde ele está? Então pera lá. Correndo pro sul. Então é pra saída. Agora pro leste. Pro oeste. Tá indo pra lá. Ele tá entrando na sala 4. Ele tá entrando na sala 4. Talvez. Droga! Eu sei que ele pegou a Nick ou não? Ele pegou a Nick! Sabe? Quem pegou a Nick? O Lango Lago que saiu aqui? É, é verdade, ele se deportou, ele tá lá pra baixo. Maldito seja! Calma, isso aqui, gente. É coisa. É coisa o quê? Cuida dos Lango Langos aqui! Não, é madeira. Madeira. Não, você vaza, fião. Você vai morrer aqui, você pagou. Você acha já que é muita vida? Eu posso curar 700 depois. Você fala pra nós, tá aí? Se você não tiver morto. Ele tá indo pro. Ele tá indo pra entrada. Depois a gente vai atrás dele, a gente tem que terminar aqui dentro. Não. Pode ir, eu cuido aqui dentro. Deixa que a gente cuida. Vem aqui, eu e o Muro. Tem os dois langolando aqui, né? Tem dois bichos aí. Tá, e estão com medo. Beleza, eu vou usar o dardo de fogo. São quatro quadros, né? São quatro dardos de fogo. Não, pera. Volta tudo. Volta tudo. Ele dá aquele guincho estridente, teleporta lá pra cima, começa a despencar, se ele para ele, pega a Nick e teleporta. Tá? Imediatamente após isso, os dois que estavam lá com medo, eles levantam e vão pra cima de vocês. Quem tá próximo deles aí? Então ia ser ele. Eles mudam instantaneamente de atitude, já começam a fazer uns barulhos diferentes, erguem as bases e vão ir pra cima de vocês. Eles não posso ir porque eles não têm movimento pra fazer. Eles gastaram movimento no turno deles. Mas eles podem vir pra cima de mim? Show off. É igual o meu da dança aí. Entendi. Gostei desses caras. Você deu ideia pro mestre. Acontece, né? Dá ideia pro mestre. Que horror. Imagina uma fada com um. Esse é Jess. Eu sei que você foi Jotalhão e Nito na ajuda. Não, eu tô pensando em fazer um negócio aqui, pra eles virarem pra cima de mim. Virarem pra cima de você? Eu tô vendo que eles estão, que eles tipo, mudaram a atitude. Eles vão atacar qualquer um aí agora. Se eles não irem nos mais frágeis, como eu sei que quando eu ruim, eles olham pra mim com uma dois. Esquisita. Esse dois. Eu não sei dizer pra cima de mim. É sala 1, sala 2, teoricamente. Cuidado! Cuidado! Persuasão. Tá, então como ele me frustrou, eu guardo as adagas, vem aqui e dou... Vamos atrás da Nick! Dardo de fogo nesse aqui, ó. Ok. Ele é o que tá mais ferido ou eu tô com uma dano? É o que tá... É o verdinho ou... É o verdinho. É o verdinho, né? Tá. Agora ele tá com a não se preocupe, Biel. Ele só quer uma companhia. É... 16, certo? 16, certo, hein? Vocês ouvem o grito da Nick. Vocês acertam, né? Acerta. Nick, eu cuido desses dois! Nossa, que lindo! Ai, que bonitinha! Ai, que bonitinha! Ai, que bonitinha, ela sofreu. Opa, 20 natural. Opa! Ah, os Firebolt, né? Um dardo só. Não, é um só. É um só? É um só pros quatro, eu não sabia já. Achei que era um pra cada dardo. É um, não, um dardo só. Ah! Achei que era um dardo que estão usando o Twin. Tá, mas. Ah, é o dano que é 4, D10. Beleza. Então joga o desculpa. Dano. Pô, você achou que você ia jogar 4 dele? Não, achei que era 4 dardos. Joga o dano, você tem uma pequena possibilidade de matá-lo. Eu acho que ele devia deixar o crítico. É. 50? É. 5, 14, 22. Puxa, agora, isso aqui é 6. É 28. Não, porque é o par. Na verdade, 5. 28, 34. Matou. Ó, você matou. Nossa, quase que eu dou fudão. 34, faltou 6 pra dar. Tira ele daí, morreu. Entra, dispara aquela orbe de fogo, explode nas costas dele, ele cai no chão chamuscado. Um cheiro fétido toma conta do ar, daquele sangue negro dele pegando fogo. Chega a ser nauseante. Vira um pouco de elfo. Acalma seu coração, elfo. Você tá tomado pelo ódio. Quando você fala isso, você não consegue completar sua frase. Eu já saí daí, né? Seu estômago revira. Revira. E você sente nas suas adagas, elas tremendo, agitadas. Tá quase como se elas tomassem. Eu acho que só também, Gui. Oi? Acho que só afetar, mas é você tomar um pino, mas é sensível, meu pai. Não, cheiro. É uma coisa que o quê? Ela fez a nela. Tá. É bom coisa quando nela. Pode fazer. Achei que era ok, mas muito bem lembrado. O cheiro invade esse ambiente, pesteia tudo. Né? Vocês começam a tossir. Um cheiro horrível, nojento, asqueroso. Afeta vocês gravemente. Todo mundo pode adicionar um nível de exaustão. Porra, mano. Pode adicionar um nível de exaustão. Eu tô fora, não, você pode adicionar um nível de exaustão. Tá bom, adiciona dois níveis de exaustão, sai lá fora. É que lá fora tem água corrente, daquela. Já faz tempo que parou. Muito tempo. É um minuto que deu pra ver. É, já parou, já acabou. Ele vai, tipo, deu 15 minutos. Você acha que o negócio é eterno? Tô com medo? Hã? Eu comi. Eu só acho que você podia dar mais um ponto heróico pra acessar. Você comitar? Ah, tô perguntando, não sei. Você faz um save de constituição. Tu dá 17. Levou a exaustão save em conta? Save dela... Hã? Levou a exaustão em conta? Você tá não, longe dela? Não, mas a gente tá longe dela. Só que você não serviu o que? Você tirou 11 não, e... Não, mas você levou. Não sei quantos níveis ela tem. Tem 4. Se tiver com 4 níveis já... Ela tá longe disso. Isso aqui é check normal. Save and throw. Então o dela é save, né? É, você é melhor. Mas ela tá longe. Mas você tá longe dela. Ah, tá. Não, então eu falhei. Deu 15. Falhou? Vomita. Então eu vomito nele. Eu tô falando, calma. Vomitou em cima do Grial. Tá no teto. Você não tem o save throw aqui na... Ah, é. Tá no teto. Não, tá. Você só tirou 11. Vomita assim no chão. Cai todo o vômito da Toff no buraco. Constituição. O buraco fica, certo? Não, tá na sala. O que some é só... O buraco tá no corredor, não, mano. Mas ela virou pra falar com você que tava lá de ponta cabeça no corredor, certo? É, então o vômito dela cai no buraco. Mostra, não. Empestei o buraco pra onde você planejou ela pra sair. Não, eu fechou não, já o buraco. Eu perguntei a primeira coisa que eu tenho que ser. O buraco é para a cachoeira, perguntei. Não, só o buraco fica. Isso aí, o buraco fica. O buraco fica porque você fica. Quebrou. A cachoeira para a cachoeira depois. A cachoeira parou porque... Não, tá bom. Vai jogar água pra sempre. Não, não, não. Ele passou, acho que ele fez o buraco com a tinta. Exato. Ele fez um buraco ativo, ele fez um buraco com a tinta. Mas o buraco fica. Eu acho que o buraco deve ficar. O buraco fica porque você alterou a matéria. Isso. O outro não, porque você só criou alguma coisa. É. A água não dá pra ser sempre, né, gente? Sim. Dá sim. Mas eu confiro aqui. É, ela dá por um minuto. Não, isso tá, mesmo. Então eu gomito, então. Certo? Gomita, calma. Tá. Calma, calma. Porra, tem mais ainda, meu Deus do céu. Ah, Jeff, o chão lá tá molhado. Eu escutei pra onde o bicho foi correndo por causa dos... Não, mas eu falei, ele tá indo pra entrada. Eu falei. Sabe a direção. Aí a Siri perguntou, mas pra onde ele tá indo, filho? Tá indo pra entrada. Tá escutando. Ah, você tá deixando o basquete. Vou atrás. Tá da vez que é aqui que eu vou. Ah, vocês têm vídeo já. A gente vai atrás. Eles têm vídeo atrás. Eu tô comitando, velho. Você tá comitando agora que você atacou o bicho lá e matou o bicho. É muito, então, eu queria ir atrás, eu ia estourar a porra do negócio pra se perguntar. É de madeira? Onde é caro? Ah, a água, a cachoeira não deveria acontecer. Você pinta uma forma de energia com fogo, eletricidade, água, pode ser considerado, ela parece e desaparece. Mas ficou mais bonito da outra vez. Ficou mais bonito. Com o buraco você permanece. Você pinta, ela cai, acabou. O buraco sabe, permanece. A Toff vomita pra dentro do buraco. Sai todo o almoço dela, aquele monte de peixe que ela comeu. Ah, eu devia ter comido a própria comida. Vai pra dentro do buraco, tá? Junto com algo mais. Que uma esfera de luz. Você perdeu seu abraço. Despenca lá pra baixo. Junto no buraco. Você perdeu teu. E vai na direção da onde foi a criatura. Sua alma. Você perdeu uma alma. Sua alma. É. Sua não. É uma das suas almas. Você perdeu uma alma e você sabe qual. Oh, uma pequenininha. Ok, temos mais um bicho aí dentro. Depois da Toff. Conseguiu concluir sua ação? Sim. É, eu vou achar uma missão longa. Eu vou grudar no cara ali. Gruda no cara. E tá grudento com esse sangue preto pegajoso aí. É... Que bonitinho. Ataque de cuidado e eu vou usar... Ataque na verdade, vocês gostaram do brinquedo novo, né? Vou usar... Ficou muito mais dinâmico. Meu turno. Ok. Mais rápido. Só pá, pá, só pum. Só punha apagada, né? Sabe o que eu fiz? O Wolverine também acertou. Meu turno. Paradinho, ó. Eu vou usar a Fúria Poderosa. Tá aqui. Meu turno. Vou usar a Fúria Poderosa lá do. A Fúria Furiosa. É isso. Fúria Furiosa. É só a minha que ficou gorda. Porque você é. Crítico! Que eu tô usando pra todos os meus RPGs. Parece que ela morreu, né? Talvez não. Talvez não tava tão ferido assim. 3. Parece com B12 aí? Não. Eu só Gilson, tá bom, tá liberado. Principalmente isso que eu tenho que tirar. Jogar separado. Enrolo. Certinho. Não sei, não. 9. Não. Calma aí. De 12 a 13, não 6. É, ruim esse dado. 10, tá. 6 mais 10. 28 aqui. 10. 10 com 5, 13. 10 com 13. 23 com 28. Bom, como é que fica aqui? É pouco, tá? 11. Então, por isso tem mais alguma. Aqui. 28 do machado, tem travo, não sei da onde. 28, ainda não morreu. Não, 28 só nos D12, beleza. Tá com 110 de dano. Chegar a 130, mata. Chegou, já. 28 eu só aqui, tem mais 20 tantos ali. Não tem mais 11 aqui, só com a minha. Da fuga aqui. Tá dando 60 quase. É, tá dando 60. Então deu quanto? 39 mais 20, quanto deu aqui? 28 aí. 28. Eu com 110 de dano. Aqui deu 23. 23, 28. 28, ó, 123. Não, peraí, 20. 28, 23. 110 com 23, 133. Morto. Morreu. Aqui na verdade tá tudo 99. Mais 11 dele. Esses daqui. Esses são os bichinhos que saíram. Esses são os que fugiram de medo do Theon. Ok. Morreu a iniciativa, então. Acabou o combate. Jeff. Eu acho que a primeira ação vai ser a do Griel. Que com certeza. Leva o mão aqui atrás. Oi, Naru. Dois frasquinhos. Puxo com os dentes e tomo duas poções. É. Duas poções de haste. Haste e fly. Meu Oi, acabou de inventar o Red Bull. O cabelo dele fica dourado. Jeff. Ele começa a sair. A toda. Vocês veem o Griel sacando duas poções. Enfiando na boca, pulando no buraco. E quem tá mais próximo do buraco? A Toff, que não vê nada. A Toff, que não vê nada. É, o Murin, você. Dali você vê assim. Meio desguei ali. Você vê o Griel pulando no buraco, tomando as poções, tá? Pera, como isso foi possível? Como isso aqui é possível? Procura uma foto aí do pessoal tomando dois copos de cerveja ao mesmo tempo. De ponta cabeça. É só assim, ó. Né? Um copo caindo no outro. Show vai. Off. Teto, solto. Enquanto eu caio. Soltou do teto. Enquanto eu caio das duas poções. Caiu de cabeça, mergulhou de cabeça no buraco. E aí você vê, Murray, os pés do Griel, ó, que estão assim, entrando no buraco, eles fazendo isso. Tá? E você indo voando em direção à criatura. Ah, toda. Toda. Eu vou salvar a minha menina. A minha fada. A menina dele. Caminha. Ó, Jeff, deixa eu simplificar isso. Hã? Você já gastou o que eu ia usar nessa sessão. Porque, sério, sacanagem fazer isso comigo do jeito que eu tô. Você sabe que não ia dar certo essa coisa. É claro que dá. Foda-se. Eu estava contando com isso. E aí? Quantas maneiras diferentes você morreu? Eu não vou morrer. E aí, vai ser bolo ou vai ser ruim? Depende pra quem. Pra você, é bom ou ruim? Ruim. Não, Griel. Nessa não. Notícia que vive são quantos, morre, Jeff? Eita. 10. 10? Qual a dificuldade? 38. Ah, é carisma, tá? Willon, carisma. Tem outro, né? Dificuldade 18. 18. Não vou falhar. Pensa que você tá aí por uma boa causa. Mas o pessimismo também não tem como. Já falei, já. Desvantagem. Não é desvantagem, 10 testes, joguei 2 já. Eu tenho mais zero. Falei. Tá melhor que eu. Tá menos um. Tem outra opção, a não ser bater em retirada, então. Fazer aquilo lá? Depois okay. Do comercial. Comercial nada. Depois do break. Eu preciso mijar. Eu preciso acompanhar o que vai acontecer. Quem cobriu meu microfone? Agora o range dá o quê? Da velocidade. Você ganha uma ação a mais, você ganha. Não. Para de desenhar os dois, caramba! Daí, preciso usar. E a situação é ruim, mano? Se eu tivesse descido, mano. Mais dois. Eu ganho um. Mais uma a mais. Mais uma action. Só. Se eu tivesse descido, mano. Não, eu sei, tô interpretando, ok, mas. Eu não tinha que fazer isso. Não, tudo bem, você tá interpretando seu personagem, tá certo? Não tô questionando. Mas a intenção que eu falei era você nem ter atacado, porque você já tá atrás. Não tinha como. Cadê a fita métrica? Porque eu ia fazer isso, eu vi que eu perguntei pro Gê, mano, isso daqui no chão é do quê? É, de madeira? É, eu ia estourar o chão pra eu conseguir apanhar. Tá, mas eu ia estourar pra nós dois descer. Só que ele falou: não, pera, tem coisa que vai acontecer com você. Né? Aí eu fui vomitar, aí não tinha o que fazer. Se você não ataca, você ia deixar também, né? Fazer ele segurar. Sim, provavelmente ia segurar pra deixar justamente o seu bicho. Eu tava planejado por ali atrás, tá ligado? Mano, puxou o Nick. Você acha que eu não ia. Vai, filho. Ainda bem, foi tentar tomar a bronca da rainha da sala. Pega mais um pouquinho. Quando eu tenho tomado aquela bronca da rainha da sala, agora eu quero fazer o quê? E cadê a Nick? Foi pra casa do caralho. Olha o tipo seu caralho, já ouviu já? Não. Nossa senhora. Cadê a Nick? Foi pra casa do caralho. Olha o tipo de jornal. Carol, velho. O Jorginho emprestador. O Jorginho meio emprestador, se torna. Vamos fazer um barulho. Por que você tá discordando aí? Você mora no Vale, truque. Lá só ouve isso aí, isso. Eu morei lá, tô ligado. Você morou em outra época, então. Morei lá, Pepe, quando foi? 2002. Nossa senhora. 2002. Só o quantos anos deve ser? 5? Não sei, por exemplo. Faz 27. Você é velho, mano? Eu vou fazer 24. 3 anos. É. Então. Você estudou aonde? É isso. Da hora que eu não, estou lá. Eu nunca vi que você tivesse 4 anos. Ok, pronto, né? Pior que é mesmo. Bom, tá. Aí, Sim, o que vocês fazem nesse meio tempo que o Grial desceu? Gente, eu não tô legal não. Eu vou descer. Tudo também. Continua, tá, hã? Tudo continua. Eu sei que aquela alma saiu. Você sabe, você tem consciência. Tem? Tem. Tá um pouco fácil. Ô milésimo! Ô milésimo! Que isso, mano? Que foi isso, mano? Jeff. Ô louco! Três flechas. Em mim? Você tá na faculdade. Por quê? Quando a Toff tá falando pra vocês. Eu, não, quatro flechas dela e uma tudo. O Grial sai do buraco gritando milésimo e atacando a Toff. Tá louco? Quatro flechas na Toff. Não, mas com desvantagem, faz favor. Não, eu posso saber que tá só me atacando. Que não, ele tá projeto. Voando, tá com reis. Eu sinto o projétil. Hã? Você foi? Eu sinto o projétil. Eu sente. Com certeza. Eu vou parar, tipo, eu vou parar. O projétil rola de você, você sentia ele, irmão. É, aí que levantou à toa. Só nem o olho. Peraí, eu senti os projéteis, já tá aqui. Boa, no... Cara, você sentiu? Tá, entendi. Olha que ele foi e voltou à toa. Eu olhei no olho dele, tá desfocado? Sim, é só sempre olhar pra você tá com uma hora diferente. É que possessão não é magia. Tá que nem os do Acelerac. Tá brilhando, brilhoso. Passa em mim. Tá brilhando? Tá brilhando. Tá meio brilhante os olhos do... Então é isso que eu queria saber. Dá tempo de fazer alguma reação? Eu sei que ele tá parecido. A reação é devido a uma ação. É magia, mano. Hã? É magia. Caralho, eu tô susto, mano. Eu tô falando de preto, né? Como vocês saberiam? Eu vejo ele brilhando. Não. Você viu inteiro brilhando. Foi? Ok. Quanto que vocês fazem? Três ataques em você. Não, quatro ataques. Jeff, Jeff, tem como fazer alguma reação? Pode entrar em fúria. E assim, ó. Não, eu tô em fúria ainda, porque. Se for pra ser cuzão, rodada surpresa. Tem que atacar alguém no meu próximo rodada turno. Rodada surpresa, com certeza. No meu turno. Se não atacar alguém nesse turno, não levar dano, eu saio de fúria. Vacilar aqui é um hit. Eu saio de fúria, então, consideradamente, eu tô em fúria ainda. Como ele tá falando com você, Tem como fazer alguma reação? É, eu quero entrar na frente dele. Não, tá longe. Ô, louco, peraí, eu tô surpreso. Não, vai fazer aqui a propriedade da propriedade. Jeff, a gente vai poder agir. Você tá pelo menos 3 metros. Tudo que eu que tenho, né, Jeff? Eu só pulo. Vocês vão rolar a iniciativa. Tá, isso okay. É uma rodada surpresa. Sim. Tá? Tipo, o cara sai do buraco. O milésimo, Um monte de flash na toque. O que você falou? O milésimo. E você tá a 3 metros dela. Eu só perguntei se tem alguma reação. Sem reação. Já, no caso, eu sei que ele falar, mas tem reação. Ele atacou. Ele atacou. Só que a propriedade da minha capa é sobre qualquer ataque. Não fala se é surpresa ou não. É aplicável isso. Então, é, até você tomar dano. Sim, sim, sim. Então é com desvantagem. Então você me dá acertar. O carinha lá atrás não feriu realmente. Com desvantagem? Ah? Por louco. Nossa, ele ainda tira uma iniciativa alta agora pra fuder. Com vontade. Nela. Então o Sharp Shooter em todos os ataques. Okay. Ah, você vai errar. Ah, é. Você tem ideia, caralho? 18. Murray 18. Toff 24. 19. Essa que é a ideia. Tem um high, né? Qual que é o princípio do Sharp Shooter? Menos 5, mais 10 dano. Não, não. Princípio acertar fluff, um não ponto mega. Vital. Dá porrada. Ponto vital. Acertar um ponto vital. Acertar um ponto vital. Um ataque que você acha que vai ser suficiente pra matar. Ponto vital. É acertar ponto vital ou esticar mais o arco? Shooter é a atiradora fiada, é mirada. Então é acertar ponto vital. Não. Mirada? É. É mira fiada, sharp shooter. Sharp é afiada. Então não conta sharp shooter. Não conta? Ok, eu queria contar porque com desvantagem seria melhor. Eu não sei o que aconteceu. Então sem sharp shooter, 4 ataques. Primeiro. Pelas iniciativas. Acertei. Então eu já posso jogar agora na mão. Eu não posso ver que outra coisa. Então, vou usar 24 no acelerinho. Passa 18. Eu tenho mais 16. Eu tenho 16. Segundo 16, ataque. Você tem mais. 23. Errei. Eu acho. Olha ali. Tem 21. Um é, rola porque fala crítica. Vai passou. Que quebra o arco, segundo né? Segundo ataque. Não vai quebrar. Acertei. Eu tenho 20 CA, mano. Não sei quantos CA. Eu tenho mais 14. Acertei. 9. Você tem 3 ataques. Você tem 4, você tem 4. Sim, eu vou esperar ele acessar acertar. Tem que dar o dano. 8, 16, 24. 34. Mata, mata. 37. Mata. Precisa dar dado máximo? 49. Mata. Aí ele grita. Vou jogar pra rebater pro projeto, pra segurar o projeto. É. Tá. 10, mais meu nível de monge, que é 9, 19. Mais 5, mais 6, 19, 25. Eu ignoro 25 de dano. Aí eu quero usar meu talento. Dos 210 que tinha causado. Tá louco, 49. Eu quero usar meu talento, que eu seguro o projeto, que é a interrupção. Tá. Eu jogo um D6, mais um monge de poder de destreza. 3, 6, 9, então foi 25, 32, você deu quanto? 49. Quanto que dá isso aí? 14? 17. 17? Então eu tomo 17 de dano. E um ataque em cada um. O resto da iniciativa de vocês? 24, acelerei. 24, morro 18. Morro 18. Theon? Tá vendo? 16. 17. 17. Não tá certo com o guarda. Ok. Foi essa rodada de surpresa. Griel. Quantos projetos eu aparo? 3, né? Então, você bate neles, eles vão pegando, resvalando em você, e um deles você segura. Tá, tu segura eu quero. Ah, não, você não. De adamante ou não? Não sei. É adamante. Eu tenho minha sombra normal na cabeça. Mas não é só a ponta? Sim, vai poder agir na sua surpresa. Não, então eu posso agir na Não, pode. Mas você jogou todo o projeto de mais alto. Fiz, hein? Surpresa. Eu sou surpreso, mas não fico surpreso. Mas então, mas eu continuo minha ação, Carpa. Eu tenho que terminar a ação dele, calma. Ah, tá. Calma, depois Pera, porque você está me atacando. Hã? O milésio! Você também age, ó. O Celerinho também age na rodada de surpresa. O ataque está destruído. Tem mim? Ele tá possuído? Droga, eu falei. Nossa, um ataque em todo mundo. É. Vai, no Murray. Puta, essa foi a melhor situação possível. 22. No Theon. Acertei. No Celerinho. Mais que seis. Qual você acerta? Acertei. É, eu fui da porta. Ataque. Nasci ele. Tá do meu lado, então. Acertei. E você deu em cima. Tô voando. Acertei, acertei. Mais que seis, acerta todo mundo. No Murray, o dano. 8. Mais 8, 16. Toma 8. Você. Mais 7, 15. No Rafa. 18 de dano. Eu recebo a metade ou não? Não, por quê? Peraí, primeiro pra tentar acertar o Theon, você tem que fazer o save de sabedoria, que ele tá com o santuário. Mas isso não é só pra criar uma liga ou é só pra quem atacar? Não tá mais? Porque eu ataquei as criaturas. Ah, é verdade. Tá certo, não esquece, só acertou mesmo. Isso é só contra criaturas malignas ou só contra quem quer atacar? Qualquer um. 19 de dano. Se é. Lisbeth. 8, 16 de dano. Dá o famoso tapa na bunda e se esconder, não vai funcionar no tempo do santuário. Agora eu acabei o turno. Agora você jogou, você agora tá iniciativa. Não, agora tem eu e o Celerinho. O primeiro é o Celerinho. Depois dele, dois anos. Não, não, é, não, não. É que nós agimos. Eles agem na rodada de surpresa, não, eles não ficam surpresos. E se não fica surpresa? Problema seu. Tem que ficar surpreso, vem que a gente vai rodar surpresa. Oh, meu Deus. Você está surpresa, vomitada e com três flechas no meio das costas. Você ficou surpreso tanto em off quanto em on. Você perde dois turnos. Você gostou de jogar as coisas, né? Você perde dois turnos, velho. Então, merecia um pontinho que ele falou. Ah, ganha uma inspiração. Não, também, porque eu não sou. Pô, louco, nem sabe. Agora isso aqui é uma atuação, velho. Olha só, pitinho aí. Acho que inspiração eu nem gastei, mano. Não, eu sou. Deixa eu pegar aqui na flecha. Grial, o que está acontecendo com você, Grial? Mas se ele falou que está possuído, como é que ele despossui? Como ele despossui, eu não sei. Mas ele está ficando chato. Não, mais do que ele já é. Vocês se perguntaram como ele despossui? É. O Grial vira e fala para vocês: mate-me, depressa, mate-me. A última que pediu para eu fazer isso, sacado. Já que é. Não, não, deixa quieto. Monster. Monster. É. Charmander? Não, é. É pior que Stunt, é Immobilized. Mas é encantamento? Paralyzed. Isso vai ver muito. Por que esse jogo é um Road Monster? Né? Pra ele para? Mas não é Road Person? Road Person, só humanoides. Road Monster, qualquer criatura. Sabedoria? É. 18. É, 20, é 22. E tá paralisado. Vai atacar pra caralho. Ele vai ter que ficar fazendo isso ou não? Vai. Vai fazer teste? Todo turno dele. Então tá. Ok. Que foi? Como é que foi aí? Road Monster. Tá imobilizado. Imobilizou o Grial. Mas era o que eu matei ele, ó. É, você não bola? Jeff, agora eu. Morri. Eu matei ele e agarrou ele. Agarrou ele? Ele está imobilizado e agarrado. Com o braço dele, tipo, posso ter o braço dele. Segura o arco dele pra baixo. Travando. Acrobático, então. Aquela travada ali. Não, pera, você tá. Oh, tá. Ele tá voando. Vai, pum, que eu tô ali. Ele tá voando, ele tá voando. Tá, tem que pular e segurar ele. Joga bem embaixo, Jeff. Eu não pino, eu fico andando quantos metros de altura? Essa vai dar uma achada pra mim. Você tem que pular e segurar ele, é fácil. Ah, não, tá certo, né? Quando você mobiliza o cara que tá voando, ele cai ou não? Então, é isso que eu tô perguntando. Eu acho que cai. Ele não tem mais habilidade. Não. Pelo que eu tô voando. Ele tá voando magicamente. Sim. Sim, mas. Então, ok, então você consegue puxar aí. Sim, ele anda pra viver descanso, é normal, porque você pode voar. Você pula, mas anda, né? Então, fazer isso. Você começa a tocar no chão até quando. Até eu achei que era um rato, eu achei que ele não estava tão alto assim, mano. Não, não. Como ele não vai ter. Pô, achei que ele tava, tipo, não sei quanto vai ter a casa. Não, então, tá, então essa é uma função, você eu já fiz. Pode voar, ou você que voar, se você quiser, pra onde quiser. Eu não posso, quiser. Eu não posso me mover. Ele controla o voo, mas o controle é mental. Jeff, eu não consigo mover o ataque pra mim. Então, acho que o Fly ele até conseguiria. Não, porque não é uma movimentação física. É. Então, olha, isso é interessante. Fly versus Road Monster. Tem uma dúvida que eu vou mandar pros caras. A gente já teve essa dúvida, já, mas ele tava usando o Levitate, ou não? Foi o. É, teve alguma briga no Levitate de. Foi o Rob Goblin. Eu acho que como ele tá imobilizado, acho que ele não conseguiria. Foi o Rob Goblin. Deixa eu ver. Voar. Ele não conseguiria, ele fica assim, a bola como se fosse um bonequinho e as duas, simples. Vamos fazer o que eles fazem toda vez que eu tô acompanhando, que eles, alguém manda pergunta pra eles. Eles fazem isso. Eles pegam e leem o que tá escrito no livro. O alvo da magia voo ganha um deslocamento de 60 feats durante a duração. E ele espalha quando vai, então. Quando você faz voo de monster, ele perde o deslocamento dele. Se ele não tem mais o deslocamento de voo e ele tá no alto, ele cai. Ele cai, ele não tem mais voo. Não tem mais voo, então ele cai. Até ele sair do. Até ele sair do voo de monster. Até então ele vai cair no meu colo, monster. Eu vou pegar ele. Cai no seu colo, você agarra ele, perfeito. Vai, vem. Não precisa nem mandar pros caras. Não precisa nem jogar bem embaixo. Falei pro Lucas. Despenca, pai. Você segura ele, põe ele em pé no chão e trava ele. Trava ele pro Vector. Bem, ok. Agora com vocês, tem que passou a rodada surpresa, Road Monster. No final do turno dele, ele rola, né? Sabedoria. Joga sabedoria de novo, que é fim do seu turno. Eu só dei destreza, não tem força. 20. Total, continua. Continua no hold. Celerim. Não, Toff. Eu de força pra tentar sair. É a Toff primeiro. Tem maior destreza. Ah, faz um teste de força e ele passasse no seu. Aí tem que fazer o teste de força pra tentar sair. Eu chego perto do Gabriel. Eu tento sentir o que do Grial. Não, eu tento sentir a essência, o que mudou nele. Se tem alguma coisa, tipo, nele, sabe? Tipo, pelo cheiro, pelo comportamento, é o que é óbvio. Você exorcizar. Passa a mão nele. Cara, o que aconteceu, amigo? Ele não responde. O milésimo. Usa sua voz eu aí. Eu paralisei ele. Usa sua voz aí, foi a melhor. Sim, ele sim, não responde. Eu percebi que você fez isso nele, seria mais. Tem alguma mudança física nele? O olho dele está brilhando. Brilhando? Eu reconheço que é. A gente sabe. Posição, a gente já você viu. Você, com certeza, está no seu background. Sim. Com certeza, joga religião com vontade. Não, só confirma. É possessão. É, eu também acho que eu. Por ter vivido isso, eu acho que eu também sei o que é, né? Então, como é que é, sim, sim, que tirei ele desse com estado? Com certeza. Tem algum possuído, né? Já foi possuído. Tem algum bicho dentro dele, é isso? Verdade, eu sinto sentir se tem outra presença dentro dele. Como você faz isso? Ué, ele é um Ki. Dois Kis não ocupam o mesmo espaço. Ocupam. Aonde? É, em tá, só que no caso dele... Você tem um outro Ki que ocupando seu espaço. Só que no caso você não sente o Ki do Griel, você sente um outro Ki. Exato, tá. Como que eu expulso? Então, pra me expulsar, eu posso usar dispar magia, essas coisas, mas eu posso também ir pro rolê pra assim, religião, rodar um flash. Ô Jeff, exorcizando. Você pode fazer um ritual de exorcismo, um negócio demorado, existe componente, ou você pode canalizar divindade e expulsar na hora. Ô Jeff, acho que seria isso. Vocês expulsaram o profissional? Por curiosidade. Nossas mentes estão fundidas? Não. Eu tô se vendo o que acontece? Você tá sentado, como se estivesse sentado numa cadeirinha assistindo tudo, não, vendo a merda acontecer. Eu não consigo entender porque tá fazendo milésimo, então. Hã? Eu não consigo entender porque é o milésimo, então. Não. Não, você não entrou na mente dele pra saber isso. Theo, você consegue então tirar isso de dentro dele? Consigo. Apesar de ser super óbvio. Então tira enquanto segura ele. Eu acho que a milésima é uma criatura que vai morrer nessa casa, talvez, sei lá. E a Nick tá envolvida. Eu não sei quão forte ele é. E a Nick tá envolvida, porque estão levando a Nick. Da preparação. Eu posso minha vez pro tempo. Ok. Troca de iniciativa com ele. Vocês querem continuar mais iniciativa ou querem encerrar? Porque o combate acabou. Mim... Ok, o que vocês fazem? Então, eu vou tirar o demônio. Sai! Vai direto, sai! Vai, qual a doença que você tinha que você vai ser curado? Total tinha aí, tipo, vamos lá. Duas pernas. Tá fazendo expulsão, né? Você foi universal, cara? Esse cara. Não, tá. Ai, perdeu 90% do corpo e recuperou tudo com Deus. Tá dando certo. É o cara tirou aí, tá já... Ok. Que tinha só 3 armas. São 4 horas, meu irmão. Tô imobilizado, tipo, deve estar travado, meu irmão. Vai com assim. Eu acho que a gente consegue. Nada com o pé de cabra não resolva. É. Machado. Ok. 17. Não. Calma. Calma. Curiosidadinho de adão. Calma. Calma. Bônus. Não. Calma. Menos 2. É sabedoria, né? Sabedoria. Mais um 18. Não. Que susto, hein? Sabedoria ou carisma? Que Então vai indo na direção do Grial que tá lá, imóvel. O olho dele emite um brilho azulado que fica girando, expande e contrai, tá? O Theon vai na direção dele, empunhando o símbolo de Calmir, aquele símbolo prateado que ele carrega, apontando na direção do Grial, evocando o nome do de Calmir. E aí vocês veem o Grial lá paralisado, o brilho desaparece dos olhos dele, tá? Cadê vocês? Estamos em volta dele. Ok. E aí, saindo do corpo do Grial, uma forma espectral, translúcida, meio azulada, indo pra trás, atravessando a parede, se afastando do Theon com medo. No... e gritando: Omilésimo, Omilésimo, Omilésimo, já foi. Tamo soltar. Desaparece através da parede. Hoje vocês veem um desse. Vamos passar aqui no primeiro momento. Já tô passando aqui, não tem isso, não. Pode ler a ficha. Não tô lendo a ficha, galera. Agora eu vou ler também. Vai ler, não. Vamos soltar a mão, cara. Ninguém vai ler essa ficha. Fala pra frente. Eu quero ver a imagem que eu também. Eu quero dizer que você foi. Por favor. Saiu um bicho de dentro. Só que tinha. Ai, que tem outro. É legião. Legião. O cara deixou o resto dele aí. Calma que tem a legião. Solta só a ordem, eu solto ele. Não é de papel de copo, não. Eu sou ali, né? Botar uma hora nessa. Ô, Jeff, assim que o bicho sai, mãe, fale pra eles me soltarem agora. Mano, soltem meu filho, soltem meu filho. Não posso falar, movimento. Não pode falar. Mas, sério? Sério? Bosta. O Grião voltou. Paralisado. O Grião pediu pra vocês soltarem ele. O Zoinho tá só aqui, né? Soltem, mano. O que aconteceu? Também não, também? Não. Não vai nem piscar. Grião, o que aconteceu? Você está perguntando. Sério, a mãe dele não viu? Mãe poste, né? Eu não falei pergunta pro Grião, eu perguntei o que que aconteceu. Isso, ele tá mais alto. Ele tem essa espada e tudo? Eu não sei. Tinha um monte de fantasmas lá embaixo. Um deles entrou no corpo do meu filho. E ele veio aqui pra atacá-los. Por que que você deixou? Me solta! Eu tô esperando só os caras. Pode soltar. Eu não pude impedi-lo. Já que você é o arco. Me solta, Amor! Me solta, ele foi mais forte que a minha. Não solta ele não, porque ele vai correr de novo. Eu tô correndo e falando, mãe, repassa eu, o que eu faço, repassa. Não, Grial. Eu já fui, amor. Então, mano, nossa. Você quer ficar paradinho? Eu quero pegar o fantasma antes dele descer. Quer ficar paradinho de novo? O fantasma? Eu tô bem rapidinho, eu tenho aí. Ok, mas você ainda tá no rolê. Não, já soltou. Já soltou? Já? Ah, mandaram soltar. Ok. Tá, o Grial volta ao normal. Já vou ali pra porta, já puxo o flash e começo a tirar nele. Não vou deixar esse filho aí voltar, não. Ele já foi. Eu tô ali só rápido pra caralho. Mas ele soltou outro depois, ele já foi. Tá. Ele sempre para trás. É um corredor. Mandado, né? Joga seus ataques, então. É, falha a... Talvez você consiga até matá-lo. São 4 ataques. Um errei, acertei 3, Jeff. Dá quanto isso? 3. Keep calm. Dá 24 mais os dados. Aqui dá 13, 37, mais 8, 45, mais 7, 52 de dano. 52 de dano. Não chega a matar ele. Falta muito. Falta pouco. Pouco quanto? Se não desse dá. Uma palavra, eu mato ele. Falta pouco, falta pouco mesmo. Eu tava com a ação guardada, você lembra? Sim. Tá, então eu disparo mais uns dardos de fogo. Agora que ele tá saindo. Ok, dispare. Eles pegaram a Nibiru. Acredito que nós vamos sacrificá-la. Temos que salvá-la agora. Tem mais 9 fantasmas lá embaixo. 14 e 16. Acertou? O que é esse milésimo? Desce o milésimo sacrifício, vamos homens, tô indo. Ah, mas você vai dar uma bola de fogo chegar no contato. Não podemos ser mais rápido. Putz, que bosta, cara, 14. 14 de dano? Você tinha dado 52. Bem amigo. Putz, exato, com 0 pontos de vida ele tá. O Grial sai no corredor, vamos logo, eles pegaram a Nick. Vamos sacrificá-la. E a tocha. Faz no ar. Eu já vou descendo. Quem que é o próximo idiota que vai tentar me possuir? Eu. Posso eu. Você tá descendo já? Você tá correndo? É. Grial descendo correndo, insano. Não, insano não. Grial, espera! Só que é o pior. Depois dessa batalha eu ia falar, ah, vou pôr uma armadura, você quer. Eu vi isso se desculpando, né, Jeff? Eu vi isso se afastando. Acho que não vai ter muito de novo, não, né? Sei lá. Mas é que achei que ia. Mas tô indo. Vou indo resgatar. Grial, espera! Venham! Espera, todo mundo ferido, vamos nos recompor primeiro, pensar com mais calma. Não, vamos agora, a gente está correndo perigo. Eu sei, mas finalmente, tá claro, disse uma coisa que presta, vamos! Tô indo. Tá, você quer ir mesmo? Então tosta. Isso aqui é seu. Não, com as flechas, não, tá, não, sobe. Sobe essa mágica? É mágica. E eu vou ficar tendo vento? A primeira não era mágica. Não, era. A primeira era. Então vamos dar a primeira, depois elas sobem. Ah, vocês são réplicas. Mas a primeira é real. Não. Então a dor foi psicológica. Nenhuma é real. Então a dor psicológica. É. É. Nenhuma é real. Por isso que é ótimo essa. Porque nós usamos vôlei e tudo cópia. Switch Quiver, tudo cópia. Então tá tudo na minha mente o dano. Então o dano foi psíquico. Foi psíquico. Não, deu. Assim, ó. Ela entra e sobe. Basicamente. É uma flecha de açúcar. Tá chovendo. Vamos! Tô indo, não tem pra ferida. Eu não, cara. Então. Cinco minutos de sacrifício. Vai correndo e curando, ok? Perfeito. 5 minutos com um punhal de prata, só que. O Grial, você vai aguardando o grupo se aproximar de você, você vai correndo desesperado. Meia bomba. Nossa, que roubado esse bastão. Vou comprar com precaução. Vou prestar atenção na cara. Ok. Certo, então o Toff vai estar ficando mais atrás. Eu deixo sempre uma ação preparada. Tá todo mundo fora. Porque ainda tem aqueles bichos que eles, se ele não tava vendo o plano astral, eles devem estar vendo a gente ainda de plano. Então deixo sempre uma ação preparada. E ação preparada? 26. A hora que aparecer alguma coisa, eu ataco. É, essa é a ação. Alerta o grupo pra ninguém ficar surpreso. Ou outro. Gente, todo mundo tá full, tá? Eu alerto o grupo pra ninguém ficar surpreso. Porque não tem rodada surpresa. Vai fazer assim, estrada de paz. Tipo assim, putz, o cara apareceu. Falei, ah, eles agem uma vez, depois agem no. Tá, dá pra fazer. Você vai ter que rolar percepção pra isso. Ah, beleza. Ô, Jeff, então deixa sempre uma ação separada dá pra isso. Fazer. Se você passar no teste que eu vou pedir, se você passar no teste que eu vou pedir, você vai conseguir fazer isso e impedir a rodada surpresa do grupo. Eu tô indo metade do meu deslocamento pra ir com cuidado. Só que o meu deslocamento normal agora tá 90 feet. Tá dobrado. Dobrado não, é triplicado, né? Porque o haste não dobra o movimento. Dobra. Antes do movimento você ganha uma ação extra. Você então eu tô com 120 feet. Eu tô andando 18 já. Por segundo, pra ir com calma. Pra ir com calma, ok. Você avança, vê, espera um pouquinho, a hora que o corpo apareceu lá atrás, você vai mais um pouco. Não tô esperando não. Tô indo 18 metros, pra já ir com calma. Ciele, você tem algum diamante? Tenho um que usa pra ressuscitar pessoas. Tô bom, Rai. Mas que não é um tainho assim? Seu cara, pra restauração mais. Tá uma ralada ali. É. Você quer quanto dele? Quanto que é? É que é 20 avos. Dá uma ralada, eu falei. Dá uma ralada. Okay. Um 20 avos. Porra, isso merece XP, cara. Nunca vi uma descrição tão foda. Ah, e você viu o Cavaleiro Zodíaco ontem? Quebrou um pedaço, um 20 avos pra ele, amor. Como assim você quebrou um diamante? O que fizemos com essa magia? Quebrou dois diamantes, oh, um diamante quebrou outro. Mas não é assim, quem que quebrou uma 20ª parte certinha? Não tem problema se sair um pouquinho a mais. A gente vai ralar. Tem que ralar, pode ir. Tem que ralar um diamante, você vai ralar o quê? Na parede, no concreto, você tá louco? E outro diamante. Mas é um diamante lapidado, não é uma lixa. Pera lá, você gritou que você precisa disso? No caminho, eu puxo uma flecha e jogo pra trás. Eu escuto, tem percepção alta. É, dá pra ouvir, ok. Eu joguei. Flecha de adamante no chão. Beleza. Tá, não vou inventar vocês não. Você consegue cortar um pedaço de diamante. Joga com adamante. Aliás, vou inventar assim. Joga um ability check destreza. Você tem que ter Mason. Só que o diamante. Ai, caralho. Não, obviamente ela vai pôr no chão e bater com a flecha com alguma coisa assim. É, o diamante fazer assim, ó. Por que não pô? Igual a menina lá no trampo dela. Pega o diamante, ó. Tomate aqui, pega a flecha e fala assim, ó. Cebola. Ai, cara. Tipo, ela tem máscara, tem tudo. Não, vou botar o tomate aqui. Com faca de açúcar. Com a guinço. A flecha e o diamante. Mas tem magia que fala, pode diamante. É, pode diamante, então. Mas tem outras que falam que é o. Exato. Mas essa é a resposta. Tem uma magia que fala, pode diamante, ela causa um dano ferrado. Ah, mas. A menos que você seja um cavaleiro de ouro, aí você defende com apenas uma mão. Qual que é a dificuldade? Dificuldade pra definir com apenas uma mão? É. É a dificuldade de cavaleiro de ouro. É ability check. Ability check. É uma armadura dourada. É, pronto, você tem proficiência em meio, pelo menos, pra chutar pedras? 15. Bom. Então é, joga sem proficiência, só um atributo. Só no dado. Conseguiu? Claro. Beleza, você tira só uma 20ª parte do diamante. Calma aí, pra vocês. Então, se tivesse falhado, ia espedaçar o diamante, vocês iam ter 20 20ª partes. Ia ter 20 20avos. Sério? Sério. Eu falhei. Entendeu? Você falou. Ok, agora a gente tem 20 restaurações maiores. É, eu jogo com vantagem e escolho menor, então. Ok. Só porque é diamante de 20. Não adianta ter um diamante de 4.750. Exato. Exato. Vocês pedaços de diamante, os pedacinhos dá pra vocês usarem pra fazer. Onde é? Restauração. Nova aventura. Os diamantes começam a voar. Oi, Niacha. Aí vem de Deus. Aí aparece uma moça de cabelo azul com uma espécie de relógio na mão. Não, foram não. Pra lá, a gente vai ter um rabo de macaco. Esse, aí, é, esse aí que ele tá falando aí no Yasha, mas não é Dragon Ball. Aí vem de caçar lá. Mas o efeito é o mesmo. Não é não. O efeito é o mesmo, a fonte foi Dragon Ball, todo mundo copiou. É Dragon Diamond. Tô procurando, Jeff. Cuidado, se não tem fantasma, mas tô procurando a Nick. Fiz isso, desci. Vi fantasma? Bom, eu tô entendendo que vocês estão todos descendo, fazendo essas coisas correndo atrás do Guilherme. Mas por isso você tá vendo? Vocês estão indo em que direção? É. Eu tô seguindo o barulho que eu segui a Anik. A gente vai descer e ir ao sul. E por lógica, a Greão seremos os últimos a chegar. Tá, Greão, antes de você começar a falar milésimo, você viu a porta pela qual ele entrou? É, a porta número 4, não é? E Jeff, e outra coisa, você falou que eu fiquei sentadinho vendo tudo que eu fazia. Então eu vi tranquilamente, porque o cara entrou. Ah, é milésimo, é! Deu pra ver, deu pra ver. Mas foi bom eu possuir você, porque deu pra ganhar o tempo que eu precisava. Agora não é só fudido. Tá, vocês seguem pra sala número 4. Exato. Eu vou direto pra onde tá marcada a passagem secreta. Guilherme, você entra, vê um. O que eu falo, né? Você não deu pra ficar com o botão. Mano, que bom que vocês não pararam, porque eu tava com a mão. Ah, arqueiro é fácil parar. Saca a sorte? Ah, você. Eu ia apertar, vocês vão ficar de longe. Entra em uma grande biblioteca, Gabriel. Guarda as minhas crianças. Guarda essa mãozinha. Guarda essa mãozinha. Mostra o mapa pra ele. Eu Jeff, eu tenho uma ligação com a Nick. Eu quero sentir onde ela tá. Isso é que eu falo? Ah, sagrada. Você namora, você não tem. Abaixo de você. Oh, sala 4. Você está aqui. Eu lembro que no mapa tinha uma passagem secreta no canto da sala. Vou pra lá. Vai pra lá. Acha a passagem? Joga o quê? Ah, eu tô de boa, eu tenho. Investiguei. 20. Ou melhor, melhor. Eu vou. Eu escutei o cara indo. Pelo no rastro dele. Você vai até o canto que tá marcado no mapa ali. Então, você olha e você não vê passagem nenhuma. Como eu sei que tá abaixo de mim, eu sei que é no chão a passagem. Eu vou tentar olhar no chão. Investiguei. Nenhuma vantagem, porque eu sei que tem uma coisa ali. Eu sei que tem uma passagem ali. Tá bom, vai. Eu sei que tem. Não vou deixar sem tanto desespero, não. 18. 18? Falhou. Falhou. Jeff. É 20 a dificuldade. É. Eu pego uma flecha, cravo e puxo. Você leva aonde? No chão. Você crava no chão, puxa e a flecha sai. Não puxa nada junto com ela. Tenta achar de novo. Eu tenho a bônus action. Eu tenho o. Ele fez segundo teste, você chegou. É um turno só isso, Guilherme. Você tem duas ações. É, não, você tem uma só. Não? Haste? Ah, é haste. Ok, então esquece que eu falo. Falei. Nossa. Agora é meu segundo turno de chegar. Caramba. Bota isso daí pra mim. Eu te mandei. Não. Ih, Rafa. Será que ele foi não na apareceu. Cabeça? Ok, já, no segundo turno lá. Eu não consegui ver, cara. É aqui, ó. Vou olhar de novo lá. Nossa, mensagens. Você já sempre. Não, eu passou por mim despercebido. Esse é algum dia que eu tava no serviço, alguma coisa assim, que eu olhei e vi que tinha notificação. Na minha segunda ação do segundo turno eu não consegui achar. Consegue, cara. Aí você. Fez pra mim, cara. Nossa. a estante de livros, tá? Você pressiona, você vê que ela chacoalha. Aí você começa a puxar, fuçar nos livros ali. E aí você encontra um livro que você puxa ele, a estante abre na sua direção, revelando um poço estreito, pequeno, numa escada, tipo marinheiro, que desce pra dentro. Isso, eles estão chegando, né? E quando abre e você tá saltando lá pra dentro, eles estão entrando pela porta e vem o Criel descendo lá pra baixo. Venham! É por aqui! Tô indo. Tá descendo? Ok. É. Cara, se matar ela, eu juro que... Nossa! Calma, Criel. Você desce voando com tudo. O grupo já vai descendo rapidamente. Como é que vocês vão descer esse esforço? Não tem mais de mais pra ficar. Tenho, tinha dois. Não, cara. Um metro. Mas talvez fadas não ressuscitem. Diâmetro. E. Um metro de diâmetro. É um redondo. Um metro. E tem uma escadinha. Cuidado com as armadilhas. É. Olha a cara dele, se a gente sabe que tem armadilha. Descer é normal, velho. Não dá pra bater. Vai descer na escadinha todo mundo? Exatamente. Eu não vou descer ainda. Não? Não. Por quê? Porque tem a biblioteca ali. Nossa, que zona. Okay. Quando você pega, se tiver beira da morte, vou parar pra ler o livro. Eu não tenho um pega, só você que tem. Exato, você que não pega. Eu quero dar um controlado por causa dele. Seu pesadelo. Não, eu quero dar uma olhada se por acaso o cara deixou o diário dele ali. Por acaso vai demorar pra caralho. Não, calma. Porque geralmente o pessoal escreve essas coisas e guarda na biblioteca, pode ser. Porque geralmente as pessoas não acham que está ali. Então eu queria dar uma olhada pra ver. Você quer dar um bater o olho ou você quer procurar realmente? Eu quero bater o olho, só. Como ele era um homem muito ambicioso. Investigate, com desvantagem. Aparentemente. Tá. Por que você procura por um livro mágico, não é fácil? Eu acho. Porque livro mágico eu acho automático. Então eu não preciso procurar. Não tem livro mágico. Como é que o diabo dele tem uma tranca mágica, não sei? Não, olha, parar também. Você tá cedo. Pra deixar vocês com um gostinho de quero mais. 27. Com desvantagem? Dá um ponto e joga um D6. Eu anulo a desvantagem. Joga um D6? Por quê? Porque não deu. Não deu, vou jogar um D10 então. Quanto você tirou? 27. 27, não achou? Não. Dá um ponto herói pra ele. Ah, você jogou no dele, é 37. Ah, ok. Você olha rapidamente ali. Não tá lá. Mentalmente. Ele já pensou. Procurando um livro. Paciência, mano. Cuja descrição bata com aquilo que a Raven tá procurando. Tá? Não com o diário. A descrição do que a Raven tá procurando. É, do livro que ela quer. Exato. Você conhece a Raven de alguma forma. Sim. Tá? Você sabe que tipo de livro que ela queria. Conhece? Procura ali. Você acha dezenas de livros parecidos. Muitos livros tratando sobre demonologia. Tá? Mas são livros genéricos publicados. Nenhum livro específico que possa ser o livro secreto do dono da casa. Não está ali. Tá. Então é disso. Ok. Criar, você é o primeiro a chegar e ver. Legião. Presumir já. Calma. Você chega lá embaixo, Briel, e aí a galera já tá descendo no corredor. Você sai num salão que tem 20 por 20 metros quadrado. Tá? Na extremidade, no canto nordeste dele. Vamos desenhar? Seu bom pra desenhar, né? Depois eu desenho, relaxa. No canto nordeste desse cômodo, tá? Tem um túnel. Tem um túnel de rocha natural que sai e avança. Deveria avançar para a escuridão, mas está tudo iluminado. Esse cômodo no qual você sai, você vê um armário cheio de frascos e utensílios de laboratório, tá? E duas bancadas cheias também desses frascos e papéis com anotações diversos. Tá. Impedindo você de avançar pelo corredor de pedra natural que levaria para a escuridão que está iluminada, vou explicar pelo que está iluminado. Você vê uma legião de fantasmas. Não, Não, é o mesmo. Você vê, no meio desses fantasmas. Gente, dá vantagem nesse aqui, não? Junto com esses fantasmas, você vê mais daqueles que vocês enfrentaram lá em cima, mais dessas aparições horripilantes aqui. Ataquei. Tá? E você vê também um outro fantasma. Ele é mais ou menos isso. A aparência dele. Tá? O corpo dele emana, emite um brilho. Tem uma espada em volta dele, é isso? Hã? É luz, né? É, como se fosse uma espada. Mas ele não tem essas espadas, não. Ao invés dessas espadas, ele tem uma aura luminosa ao redor da cabeça dele. Tá? Hã? Tá, só que o rosto dele não está dessa forma. O rosto dele, ora ele pisca, ele vibra e fica nessa aparência. Ora o rosto dele dá uma piscada e assume uma outra aparência. A mesma aparência que vocês viram no quadro lá em cima. Você está diante do dono da casa e uma pá de aparições. Onde está Nick? Não está aí. Tem quantas aparições aí? Tem ele e mais 7 aparições. Só 7? E tudo no próximo amigo. Só 7. Procurando Nick. Esse cara deve ser picudo, mano. Procurando Nick. Só 7. Procurando Nick. Tem uma coisa pra vocês. Mas já tá aí. Vamos encerrar por aqui? Não, eu termino, mas eu também vou comer um lanche porque eu tô morrendo de fome. E paramos por hoje. Griel, diante de Abacuque lotar a sua horda, e vocês descendo as escadas para se juntar a ele. Ah, sim, esqueci de falar. O corredor, ele segue assim, todo rugoso e regular, para a escuridão, Griel. Você consegue avistar no meio da escuridão, diversas passagens, à direita, à esquerda, à direita, à esquerda. Você consegue ver várias passagens. E esse corredor ele é inteiro iluminado por pequenas orbes luminosas que elas ficam aumentando e diminuindo a intensidade do seu brilho e voando em movimentos ritmados, tá? Pra lá e pra cá. E muitos dessas orbes luminosas também estão no salão onde você está, no laboratório. Tá? Eles emitem uma luz que cresce, diminui, e tem um aspecto também fantasmagórico, da mesma forma que o brilho que o velho emite. Não são globos de luz. Você sentiu onde está Nick? Muitas almas. Joga um teste. Insight. Ou empatia com a Nick pra saber onde ela tá, o que ela tá sentindo, seria carisma, né? Não, joga insight. Não vou ser cuzão. 21. Embaixo. Não. A Nick está pra frente desses espíritos ainda. Pra frente. E aí subitamente você sente a presença dela ali, ela em agonia, em pânico, e aí subitamente você deixa de sentir a presença dela. A presença dela começa a diminuir. Vai começar a semana que vem, Jeff?